Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Ottoni, Jovem Nerd, e o podcast mudou a minha vida. Aqui é Léo Lopes, e se você quer saber como produzir o seu próprio podcast, pergunte-me como. Eu sou Júlio de Filho e eu não sou vilão. Olá, eu sou o Carlos Merigo e os meus microfones não funcionam. Aqui é Azaghal, Orconcourt. Muito bem, nerds, e sim, estamos aqui para fazer um Nerdcast sobre podcast, sim senhor! Nós reunimos aqui esse grupo de amigos que estão há muitos e muitos anos produzindo... Amigos! produzindo fantásticos podcasts, fantásticos. Vamos falar sobre como esse trabalho... Trabalho! Depois de ver... Canelada! Muito bem, agora vamos para mais uma semana de vez em Caneladas on Nerdcast! Vamos! E Azaghal, este programa, este fantástico programa, o making of dos podcasts, aqui presente, faz parte da ação hashtag Aprenda Fazendo, Azaghal, da Dell, que mostrou os bastidores tanto do Nerd Office, exato, quanto daqui a pouco do Nerdcast, exato, e de outros podcasts. Olha que maneiro, cara. Essa podosfera. É muito maneiro, ação Aprenda Fazendo, para que você possa ouvir e já com algumas dicas começar a meter a mão na massa e fazer o seu conteúdo da melhor forma que você prefere, em áudio, em podcast, em vídeo, como você preferir. E nessa ação nós usamos equipamentos Dell, Azaghal, que você pode ver no site dellaprendafazendo.com, tudo junto. Por exemplo, o tablet Dell Venue 7, que funciona com Android, tem um sistema de áudio especial chamado Max Audio Mobile, que ganhou um prêmio Grammy, Azaghal. Olha, caraca, que maneiro. Tem também o Dell Cast, Azaghal, o aparelho que a gente mostrou no Nerd Office, que serve pra você espelhar a imagem do seu tablet Dell na TV, numa conexão completamente wireless, muito bom. Também mostramos o Dell Inspiron 14 5000, Azaghal. Olha aí. Na verdade, é o Inspiron 5000, 14 polegadas. Peraí, é Dell... Inspiron. 5000. É importante. Porque... que é a linha mais recente da não Dell. Não é Dell Inspiração 5000. Não, nem Inspiron é Inspiração. Inspiron é Inspirar? É Inspiron. Ele usa a última geração de processadores da Intel, ele tem mais espaço para jogos, aplicativos, tem a melhor performance e também tem a tecnologia Max Audio. Muito bom. Além do monitor touchscreen que o Gaveta mostrou lá na Gaveta Filmes. Tão bem mostrado. É um monitor que parece um tablet gigante que você vai mexendo. Eu achei foda. Muito maneiro, cara. Dá pra controlar todas as funções de computador com a ponta dos seus dedos. Olha aí, que beleza. Muito bom. Então vai lá no dellaprendafazendo.com pra você conhecer mais detalhes dessa linha de produtos ultra tecnológicos que a Dell está trazendo para o mercado. Muito bom! E, Azaghal, temos aqui também o recado da Universidade Unigran Rio, Azaghal, que agora está oferecendo cursos à distância nas modalidades graduação, pós-graduação, extensão e cursos livres, Azaghal. Excelente. Onde você vai ter a possibilidade de estudar um curso didático diferenciado, com os cursos ministrados em uma plataforma repleta de recursos interativos. Lembrando que a graduação e pós possuem tutoria ativa com avaliação individualizada, Azaghal. Tem um portfólio de carreira integrado ao LinkedIn. E o mais importante, a Unigran Rio está oferecendo bolsas de estudo para o curso de extensão em empreendedorismo e marketing. Caraca! Como é que faz você para ganhar? O curso é simples. Basta curtir a página da EAD Unigran Rio. Tem o link aí no post. E aí você clica no link da promoção, compartilha a mensagem com mais 10 amigos e pronto. Ganhou a bolsa de estudo. É assim, cara. Excelente. Vai lá, link aí no post para você ver como é que faz. E se você não quiser ouvir receber os e-mails e caneladas e recados sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para 17 minutos e faça você também o seu podcast. Já vou avisar logo de cara. O quê? Tem novidade na Nerd Store. E tem uma novidade que eu deixei pra contar só pros melhores. Ah, pra quem fica. O que que é? Lançamos a camiseta com a estampa do Garoto Cabra. É isso aí, nerd. Se você leu, se você gostou, se você vai ler, se você não se interessou, está aí pra você comprar de qualquer maneira a camiseta com o estandarte de Huff Gun. Muito bom, cara, que camiseta irada, a cor dela tá muito irada, tá tudo irado, cara. Ficou foda, a arte do nosso querido Marco Harry Potter. Sim. Trabalhada pelo André Carvalho, que preparou ela como uma estampa. Exato. Agora é disponível aí na Nerd Store mais próxima a você, que é a internet, esse computador que você tá olhando agora. Muito bom. Temos também, Jovem Nerd, games. Sim. Novidade, lançamento. Qual? Assassino Clever. Eu gostei dessa palavra. Assassino Clever Rogue. Rogue, sim, a versão exclusiva para a geração antiga, PlayStation 3 e Xbox 360. Exatamente. E o novo e o Assassino Clever para a nova geração vai chegar? Vai chegar em breve. Mas nós já recebemos o Rogue Signature Edition. Signature Edition. Versão em português. Excelente. Tanto no PS3 quanto no X360. É muito bom. Então vai lá, garantir os seus games, anéis, sua camisetas, caneca. A lenda de Ruff Gunner, antes que acabe, é o Natal da Nerd Store, Azaghal. Vá preparando os seus presentes pra você não ficar sem nesse fim de ano, porque né, só você sabe o que é a correria. Certo? Certo. Nerdstore.com.br. Pessoas falando que o Benedict Cumberbatch não está confirmado no filme Doutor Estranho, o que eu achei estranho porque achei que ele estava confirmado de fato, mas não foi mal. E que o Smith também não está confirmado no filme do Esquadrão Suicida. Ok. Anotado, certo? Certo. Nerd Cacete de Agulha, muitos nerds doando sangue. Eu gosto de ver final do ano, a galera começa a esquecer de doar sangue. É uma época não, importante. Não esqueçam. Falta sangue. Então vamos agradecer ao Ivan Zeferino, a Sabrina Koguta, Adriana Maier, o Belém Titans, o primeiro time de futebol americano do Belém do Pará. Salve de palmas para o time de futebol americano que doou sangue. Muito obrigado. Outro dia a gente estava em São Paulo, num bar, com o Fernando Russo, conhecido também como Tucano. Uhum. E aí um cara reconheceu a gente, veio falar com a gente e tinha doado sangue. No dia, é verdade. Exato, a gente estava bebendo loucamente. Pode isso. Eu não sei. Eu já tinha doado, então tá tudo certo. Já saiu. Tinha que recuperar esse sangue de alguma maneira. Ele deve ter bebido Blood Mary. Obrigado ao Fábio Licíndio, Fábio César Zanardo, Gabriel Michael, Jonathan Abreu, Júlia Schirmer, Júnior Carvalho, Keline de Castro, Leon, Pedro Arouxa, Pedro Henrique, Marília Ramada, Otávio Dornelas, Leonel Marigliani, Peterson Rodrigues, Rafael Ferreira, Thiago Blend, Vitória Galas e Yuri Andrade. Obrigado, galera. Não vamos esquecer de doar sangue no final de ano, que é muito necessário. E as pessoas normalmente vão embora, não doam sangue, vão para as festas. Você pode aproveitar. Você viu, o cara foi doar sangue e tá bebendo. Você pode aproveitar a festa depois de doar sangue. Muito bom. Não deixe de doar sangue. Muito obrigado àqueles que doaram. Também temos a galera que doa cabelos. Semana passada o nome era Scalpo alguma coisa. Aí o mal robô apagou e agora eu não lembro qual é o nome. É. Elogiei tanto o nome, ele mudou o nome. Agora botou aqui Tosa do Amor. Vamos voltar com o nome da semana passada, por favor? Nerd Tosa do Amor é legal. Não, não é. Não é. Tosa do Amor não é, não é cabeça. É em outro lugar. Mas esses que doaram cabelos das cabeças. Isso, Scalpo Solidário. Eu não lembro qual era o nome. Amanda Stein, Arlene Martins, Eulália Cândido, Jéssica Folk, Luísa Bastos, Mariana Santos, Miriam Aquino, Soraya Arbex e Victoria migalhas. Muito obrigado, meninas, por doar seus cabelos pra quem precisa estar fazendo tratamento muito bom. Arte dos fãs da Nagal, Rafael Tomanik mandou um Dwarf Buster. Olha aí que maneiro. É bem um Dwarf Buster, porque tem um Dwarf Inside. Ele vai boostear outras coisas. Ficou maneiro a versão anã. Mas fez sentido, ficou maneiro. Temos também o Pinóquio There No Strings On Me, por Thiago Willisch Candizuiz. Muito bom. Temos WhatsApp Science por Thomas Fernandes. Tudo nosso querido Carl Sagan. Adorou o negócio do Carl Sagan pra maconha. Carl Sagan de McCliff. Temos também outro Carl Sagan da Cannabis. Carl Sagan Marley por Murilo Brugnara. Temos um Huff Gunner por Guilherme Matt. Ficou muito foda. Muito maneiro. E o Prior com o martelo impossível de ser usado em combate. Pelo mesmo Guilherme. Mano. Caraca, muito maneiro os desenhos da lenda de Rough Gunner. Manda imagens que estão muito foda. Porra, manda imagens que a gente tá se amarrando. Pedro Nina, 18 anos, estudante de engenharia, São Luís, Maranhão. Olá, Nerds, é um prazer estar mandando os primeiro e-mail, Azaghal. E aí? Eu já tinha inventado. Desafiou. Ainda mais sobre um assunto que me interessa bastante, que é o mundo dos quadrinhos. Sobre o último Nerdcast que a gente falou sobre os próximos filmes até 2020, da Marvel e DC. No entanto, é perceptível uma canelada a partir do minuto 42 e 30 segundos do Nerdcast, onde o personagem da Marvel que copia apenas habilidades de combate é o treinador Taskmaster, e não o Mímico. O Mímico copia as habilidades e poderes mutantes, tanto que é o mesmo personagem recorrente no universo dos X-Men. Já o treinador possui uma máscara de caveira coberta com um capuz. Um uniforme bem vilanesco, que não vale a pena descrever. Uma espada e um escudo similar ao do Capitão América, embora não deva ser do mesmo material. Com um enorme T moldado. Já o Mímico possui características unidas dos X-Men originais, já que o mesmo surgiu naquela época e ainda pode imitar o poder dos outros X-Men que ele olhar. Segue em anexo, ele mandou aqui a imagem comparando os dois e falando canelada. Olha, realmente ele tem o Mímico, ele tem a, odiava, as mãos. Odiava. As mãos e os pés do fera, tem as asas do anjo, tem os olhos do ciclope. Que personagem merda. Que personagem merda, ele junta, cara. Todos os poderes, é que você. Muito bom. Felipe Loureiro Campos, 24 anos. 23 mais um que ele botou. Atualmente em fase de transição de empregos, mas costuma ser contínuo. Ele botou auxiliar administrativo, mas todos sabemos que auxiliar administrativo é... Contínuo. Você é contínuo. Contínuo. De Taubaté, São Paulo. Gostei muito do último podcast. Qual podcast? O Nerdcast? Não pode ter sido o Rapadura Cast. Um dos mais longos e, de longe, um dos melhores. Não foi um dos mais longos, nem de longe. E nem um dos melhores. Não sei se foi um dos melhores. Eu acredito que não. E veio aqui complementar a opinião do Azaghal a respeito do Aquaman. Recentemente, conseguiu um emprego temporário, de contínuo, em uma loja de brinquedos que não irei citar o nome, para evitar o jabá de graça. Muito bom, parabéns. Após a correria inacreditável da véspera do Dia das Crianças, passo caminhando por entre as estantes de brinquedos já vazias, e eis que vejo uma prateleira com uma única embalagem caída bem na beira. Ao me aproximar, não acreditei. Levantei o invólucro, estou melhorando bastante seu e-mail, e tirei uma foto. Embora, é assim que se escreve? Não, é junto. Embora junto. A foto tenha ficado uma merda foda, eu não podia perder a chance de fazer uma brincadeira para ilustrar a prova definitiva da popularidade desse personagem. Tá, óbvio. Segue links. É óbvio que era o Aquaman. Vamos ver quem sobrou na prateleira da loja do nosso querido contínuo de Taubaté, São Paulo. Ah, ele fez um vídeo, ele não fez uma foto. Ah, ele fez um vídeo da foto. Com a musiquinha. Tadinho, sobrou na prateleira com a mãe. Muito bom. Renato Machado, 32 anos, entomólogo. College Station Texas. Olha, Azaghal, botou uma carteirada aí. Ouvindo o último Nerdcast sobre filmes da Marvel e DC, não pude deixar de rir quando o Azaghal comenta sobre o nome escroto do Hank Pym, que decide virar o Jaqueta Amarela. Lembrei que quando eu lia quadrinhos, eu ficava indignado com esse nome. Como pode um herói se chamar Jaqueta Amarela? Olha aí. Lembro depois, um pouco mais velho, de procurar o nome em inglês pra ver se não era uma pérola de tradução. E não é que o herói se chama Yellow Jacket mesmo? Mas eu não acreditava nisso. Mas depois que eu vim para os Estados Unidos continuar meus estudos sobre insetos, meu mundo caiu quando, em uma aula, acabei por descobrir que existe uma vespa aqui que é conhecida como Yellow Jacket. Sim, eu sabia disso. Léo cortou na edição a gente falando que era uma vespa? Eu não sei, lembro de nada. É uma vespa preta com manchas amarelas nas costas, de acordo com os rednecks que lembram uma jaqueta que ele mandou na foto anexa. Olha aí. Pronto, finalmente descobri de onde veio o nome. Foi só pra manter o tema vespas. Mas pensando bem, não é tão pior do que o Homem-Formiga. Mas é realmente uma vespa que se chama Yellow Jacket. E em português fica muito escroto. Jaqueta amarela. Acabou. Acabou no Jaqueta Amarela. Tinha 2,5. Só tinha 2,5. Não, ficou muito ruim. Léo, me ajuda. O que eu faço aqui? Make-off podcast. O quê? O que acontece quando não tem meio bom, né? Esse é o make-off. Já começou o make-off aqui, malandro. Estamos aqui, não tem pouco. Tem, a gente recebeu muito e-mail. Já que tem make-off, eu vou até abrir, ó. Já estamos começando o programa. Quando a gente recebe a leitura de e-mails... Já que a gente não recebeu muitos e-mails bons, a gente tem que encher uma linguiça aqui. A gente recebe um relatório que diz quantos e-mails a gente recebeu e classifica eles. Então a gente recebeu, neste programa, 303 e-mails. Até a terça-feira. Até a terça-feira. Que a gente grava na terça-feira. É quando a gente tá gravando esse programa. Você tá ouvindo na sexta, com certeza chegaram mais e-mails, mas eles ficam pra semana que vem. Então ele classifica o e-mail como crítica... ou sugestão, pode ser uma crítica construtiva ou negativa, mas não importa. Tivemos 12 e-mails de críticas. Certo, ou sugestões. Exato. Temos 139 e-mails que a gente classifica como whatever. 8 e-mails para o Nerd Office Nerd Player. 99 e-mails dentro do tópico, on topic. 45 spams. Caraca. E aí o mal roboto, o mal fátio, ele que faz a seleção dos e-mails, às vezes não faz boas seleções, né, mal? Mas é isso, essa é a leitura de e-mails. Normalmente ele é maior, normalmente mais longa. Ah, desculpa aí, qualquer coisa. Não existem flores no mundo, padre. Você vai ver já. Isso é tipo um episódio do Seinfeld sobre nada? É isso? Não, podcast é sobre fazer podcast. É uma meta podcast linguagem. Sobre podcast. É que o Merigo ficou meio assustado porque não tem pauta. Não sei, sei lá. Ah, a pauta tem que estar na mente, cara. Entendi. Achei que vocês, como Orconcur, fossem mais organizados. A minha mente é organizada. Meu microfone está funcionando muito bem. Não estou gravando no microfone do iPhone. É engraçado, tem várias maneiras de gravar podcast. Nós sempre gravamos por Skype, porque cada um dos convidados está sempre num lugar diferente e tal, e era mais prático. O Merigo, ele já grava presencial os podcasts. A gente chegou no começo, lembra? Gravar alguns presenciais. Alguns presenciais. Mas era muito tosco, porque era um headset onde todo mundo falava em volta. A gente tem uma foto muito antiga disso. A gente sentava em volta de um banco e a gente colocava o headset com o microfone para cima nesse banco. Nossa. E a gente ficava com as costas inclinadas falando naquele headset. Eu acho legal porque, assim, fazer presencial, como a gente faz, é bom porque você tem um controle de tudo. Por exemplo, não dá essa merda que acabou de acontecer. Quem tá ouvindo não pegou todo o nosso trabalheira de tentar fazer funcionar o microfone, porque você já chega num ambiente controlado. Então, os convidados apenas sentam, falam e pronto. Você tem o negócio pronto. Só que, assim, o problema é que você nunca consegue convidados de fora, né? Exato. Você tem sempre que depender da pessoa ir até o local, e aí nem sempre ela pode ir. Etc. Se for de outra cidade, esquece, né? Se não vai ter pessoa. É, pois é. E aí o resultado foi isso. O Merigo tem um monte de equipamentos caríssimos aí e aí tá falando com o fone do iPhone. Isso. Tá gravando. Exatamente. Ô, Merigo, qual é o teu podcast, hein? Que escroto. Caralho, peraí, mas o Jurandir tá certo. Deveria falar porque a gente não apresentou. Porque o Jurandir quer apresentar o dele. O Carlos Merigo tem um podcast chamado Braincast. Exatamente. Qual é o core? Qual é a ideia do Braincast? Cara, a gente começou, assim como o próprio B9 começou, falando muito sobre comunicação e criatividade. E com o tempo a gente foi expandindo um pouco mais os temas. Roubando as pautas dos rapadores. Exato. Né? Pauta do Nerdcast. Só que a gente faz melhor, né? Depois... O público, basicamente, é gente voltada que trabalha com comunicação e com criação de alguma maneira. Tem muita gente de agência. Lógico que tem também pessoas que não tem nada a ver, mas a maior parte do público, acho que ainda é esse pessoal ligado à comunicação. Então, é bem legal. A gente acaba falando de vários temas, só que sempre com essa visão criativa, assim, digamos. O Léo, que é o nosso magnífico editor do Nerdcast. Sou eu. Já há 2 anos, né? Exatamente. Ele também tem o seu podcast, que é o Radiofobia, não é, Léo? Como é que é o Radiofobia? O Radiofobia nasceu de um projeto que eu tinha pro rádio, que era um programa de humor, um negócio que eu sempre quis fazer de entrevistas com humoristas, né, o pessoal de... O humor do rádio dos anos 80, que eu me admirava muito, que foi a minha principal influência pra trabalhar com comunicação. Ah, tua influência é uma só. Djalma Jorge, sou. Amigolens, nesse momento... O Nerdcast se transforma nos próprios programas. 1,80m de session. Cara, Djalma Jorge, assim como muitos outros, era uma influência assim, de quem cresceu nos anos 80 ouvindo rádio, né? Então, tinha esse projeto, não consegui no rádio porque eu entrei tarde pra carreira de radialista, depois dos 30. Já não dava pra disputar mercado mais com a molecada e tal. Guardei o projeto na gaveta. Aí, em 2008, eu tava procurando coisas relacionadas à carreira de dublagem, que é uma coisa que eu também sempre gostei, e por acaso encontrei a entrevista de um tal de Guilherme Briggs num tal de Nerdcast 94, Max Traga Minha Capa. Olha aí. E esse foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida. Eu não sabia que existia, não sabia o que era. E dali foi uma febre, cara. 8 meses ouvindo Nerdcast todo dia. Ah, os antigos, é isso? É, até me atualizar naquela época, era final de 2008 isso. E aí pegando as manhas e tal, e tentando entender como é que funcionava. Ah, aqui troca trilha, ah, aqui o cara faz fade in, fade out, aqui ele enganou um pouquinho, teve um errinho, mas ele encobertou com um efeitinho, não sei o quê. Falei, pô, então, acho que eu vou tirar o projeto do meu programa da gaveta e vou transformar num podcast. Já tinha um home studiozinho montado e nasceu Radiofobia. Vai fazer 6 anos já que a gente tá no ar com programas quinzenais, sem falhar uma até agora, né? Olha aí, muito bom. Legal. E o Jurandir? Peraí. Deixa só o Davis posicionar aqui. Não, do Jurandir, cara. Legal, fale sobre o podcast do Jurandir. O que é? Não conheço. O Jurandir tem o grande Rapadura Cast, que é quase tão antigo quanto o Nerdcast, cara. Um dos caras começou lá em 2000. Só não é mais antigo que é uma cópia. É, uma cópia. Que cópia. 2006, ambos, 2006, né? Ambos, exatamente. E o Jura está aí, cara, todos esses anos também, toda semana. Inacreditavelmente. Quem diria, hein? Falando sobre cinema, que é muito legal, cara. E é bom que o Juras, ele consegue falar muito pontualmente sobre os filmes, estreia o filme novo e tal. A gente no Nerdcast varia muito os assuntos. E muitas vezes quando a gente fala de filme. Então é a galera que curte filmes e quer sempre estar ouvindo podcast sobre filmes e não conhece, por acaso não conhece o Rapadura Cast, como é que pode? Tem o Rapadura Cast também, Jurandir. Jurandir, sua paixão por cinema. Na verdade, eu sou mais apaixonado por jogos, né? Por videogame. Porque o Cinema com Rapadura, ele surgiu na faculdade, de um objetivo da gente de querer colocar o que a gente estava aprendendo em alguma coisa na internet, né? Vamos criar um site, depois ver o podcast, e foi uma bola de neve. Mas minha paixão mesmo sempre foi videogame. Eu desenvolvi a minha paixão, meu conhecimento sobre cinema, mas sempre foi videogame, tanto que anos depois eu criei o 99 Vidas com o Izzy Nobre, né? Exato. Você tem outro podcast que é o 99 Vidas sobre jogos nostálgicos. Isso, jogos antigos. Jogos antigos. Velharia, né? Velharia, mas é muito maneiro. Você já participou, inclusive. Já, foi muito maneiro. E o Nerdcast, ele nasceu justamente como, pra quem não sabe, né, a gente já tinha o Jovem Nerd desde 2002 e o Nerdcast só apareceu em 2006. Apareceu primeiro como uma vontade de renovar o conteúdo e a gente passava muitas madrugadas conversando com os amigos, rindo, contando história, comentando filme tosco, essas coisas. E a gente, quando surgiu essa parada de, caraca, existe isso, podcast. Eu comecei ouvindo a Lady Lark, que era uma usuária do nosso fórum do Jovem Nerd, que ela tava morando na China. Um talento. O fenômeno. Então, mas ela foi o primeiro contato que eu tive. Ela tava morando na China e ela tava gravando mini podcast quase todo dia sobre como era morar na China. Era tipo realidade chinesa. Exatamente. E aí, como eu adoro, sou muito interessado sobre culturas externas e pessoas tendo essas experiências de viver em outro país e tal, eu ficava maluco querendo ouvir um episódio novo. Aí, cadê quando você vai postar? Eu falei, caramba, isso é uma coisa legal. Você grava com áudio, a pessoa baixa, já temos internet teoricamente boa o suficiente pra você 94.400 prover um conteúdo assim em MP3, né? E aí eu conheci o podcast do Cris Dias, que ele tinha na época, que era o Radar Pop, e aí ele tinha alguma coisa a mais, ele tinha música, ele tinha alguma edição, alguma coisa assim. Sabe o que eu achava legal no Radar Pop? É que ele se apresentava falando onde estavam. Aqui é fulano de Londres. É, eu achava isso foda. Isso é legal. É maneiro. Olá! Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio de 2008, esse é o Radar Pop número 44, sua dose quinzenal de cultura e entretenimento. Do Rio de Janeiro, eu sou o Cris Dias. São Paulo, Marcelo Furlani. Daqui de Londres, eu sou a Bárbara Axt e aqui já é dia 13. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu estou no podcast dos outros. E aí, só que, olha que engraçado, quando eu decidi fazer o podcast, a Lady Lark sugeriu, falou assim, olha, quando você for falar, cria uma frase bem marcante, pra você se identificar, entendeu? Pra você ser o cara dessa frase marcante. E aí, por exemplo, se um dia você faltar, as pessoas vão sentir falta de eu não ouvir a frase marcante, né? Eu lembro bem dela falando assim, eu falei, cara, o que é uma frase marcante nerd, né? Pode ser um milhão de coisas. Vida longa e próspera, mas vida longa e próspera é mais que uma, é meio que uma despedida, não uma, pode ser uma saudação, mas é mais despedida. Eu não sabia o quê. E aí eu lembrei do filme Vingança dos Nerds, que eles moravam naquela fraternidade tri-lambda, e eles se cumprimentavam falando lambda, lambda, lambda. E aí veio, cara. Só que o primeiro lambda, lambda, lambda, tá que pariu. Léo, bota aí o primeiro lambda, lambda. Com todo prazer. Repete da tua cabeça, como é que tu acha que era... Ah, era coisa assim, lambda, lambda, lambda, nerd. Nerd Connection. No Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda! Aqui quem vos fala é o Alotone, o Jovem Nerd, em mais um podcast, na verdade o primeiro podcast do Jovem Nerd. Bem-vindos à nossa loucura, vamos ver se isto vai dar certo. Eu sou um idiota fazendo podcast. Eu acho que isso todo mundo, até se eu escutar o primeiro Braincast que eu fiz, cara, é uma coisa, eu falo assim, como que alguém conseguia ouvir isso até o fim, né? Porque... Exato, essa merda. A gente falava baixo, né? Falava isso. De uma maneira acanhada, não tinha edição, era todo um outro ritmo. Exato. E aí depois, com o tempo, acho que além de você pegar o ritmo, né? De você fazer os programas seguidamente, depois você ir melhorando essas coisas de captar o áudio melhor, de fazer uma edição, de inserir trilha, de inserir efeito, isso muda pra caramba, né? O próprio cuidado, né, com o que você fala, isso acontece muito. Acho que o podcast é Doctor Who, né? Como assim? O começo é uma merda. Aí vai melhorando. Com o tempo vai melhorando. Demora pra melhorar, né? Mas melhora. Nerd Connection. Um Jovem Nerd. Eu não sei se é muito beabá falar isso, mas eu acho que uma coisa legal de falar para as pessoas, qual é a diferença entre ser um podcast e simplesmente ser um arquivo MP3 que você baixa, é porque o podcast tem o sistema de distribuição, né, que é o RSS. Então é uma maneira de você assinar um conteúdo e receber atualizações daquilo conforme entram novos episódios. Essa foi a grande coisa de realmente o que é um podcast. Essa é a diferença. Só que ao mesmo tempo que eu acho que isso é legal, eu tenho a impressão de que também torna, até hoje ainda, o podcast ainda uma coisa obscura, sabe? As pessoas... Uh-huh. Você tem o YouTube é muito claro, né? A pessoa entra lá, acessa a página de um vídeo da Play e assiste. Quando você fala pra uma pessoa que é um podcast, mas você tem que entrar e assinar o feed e entrar no seu aplicativo. É muito trabalhoso. Eu acho o público que escuta podcast é o público que tem um pouquinho mais de inteligência. Eu não sei se ele tem mais inteligência, mas ele é mais esforçado. Não, porque ele tem, que, ele tem que ter um pouquinho de conhecimento. Ele tem que saber fazer um download, ele tem que saber achar esse arquivo no computador. Exato. Ele não tá só um menino de 2 anos navegando no YouTube que aperta um botão, tem um view. Não sabe nem o que view. Não, e tem outra coisa, o RSS, o feed, ele não funciona. RSS sempre foi um terror pra gente. Então cara. Ele, além disso tudo, o cara tem que contornar esse problema. Que é o feed, né? Então é... Se o feed funcionar direitinho, ele é ok, é bem mais fácil. Você baixa e você vai recebendo. Oh, o feed mudou, hein? Agora aí muda o feed. Aí o cara tem que baixar tudo de novo. Mas você sabe que no começo desse ano, a gente realizou a quarta edição da Pod Pesquisa, né? Que é uma pesquisa que teve como objetivo atualizar o perfil do ouvinte de podcast brasileiro. A última edição tinha sido realizada em 2009 e tinha contado com a participação de mais ou menos, um pouco menos de 100 podcasts e contou com 2.450 respostas. Esse ano, foram mais de 700 podcasts inscritos que, caramba, que participaram e a gente teve mais de 16 mil respostas. Olha aí! Esse universo, essa pesquisa, inclusive, ela está disponível no site podpesquisa.com.br, gratuita, para quem quiser acessar, utilizar esses dados. Gratuita. Gratuita de grátis. Para fazer trabalho de faculdade, quem quiser, né? Para quem quiser. Para de mandar e-mail enchendo nosso saco. É para quem quiser. Baixa lá, cara. Uma das perguntas era, como você ouve seus podcasts? Se ouve através de feed ou se você entra no site para fazer download. E por incrível que pareça, um pouquinho mais de 50% dos ouvintes brasileiros de podcast hoje não usam feed. Ainda entram no site. Graças a Deus. Assinam, favoritam. Graças. Essas pessoas, vocês estão levando um beijo na testa agora. Na boca. Na boca, cara. Beijo virtual na boca, meu irmão. O cara tá me dando page view, o cara não tá me apurriando com a porra do feed, essa maldição do caralho. Mas olha só, só por uma curiosidade, o termo podcast, que muita gente não sabe. Ih, a Wikipédia. Não, tá aberto aqui, vou até botar uma foto. Não. Juro por Deus, tá aberto aqui. Eu abri a Wikipédia pra confirmar. Do latim. Olha aí, vocês estão antecipando a piada que não existe. Não existe. Eu abri a Wikipédia pra confirmar a história que eu conhecia e aí a Wikipédia fala diferente, olha aí. E agora, qual história que você vai contar? Porque eu ia falar que o termo podcast foi cunhado por um cara da MTV que tava se referindo ao termo broadcast, que é uma transmissão em larga escala, né? Ou seja, de TV, etc., ou de rádio. Sim. Para um broadcast para iPod. Sim, o Adam Curry é o cara que começou... Esse é o cara da MTV? É, o Adam Curry é o cara que criou o primeiro podcast, na verdade, para que, através do iPod, utilizando a tecnologia de embed, que é o RSS 2.0, foi criado por um cara chamado Dave Winner, o Adam Curry pegou essa tecnologia e passou a distribuir os programas dele embedados no RSS que os caras assinavam, para os caras poderem ouvir no iPod deles. Mas aqui na Wikipédia também fala que foi o jornal The Guardian que cunhou o termo. Sim. Quando falou do Adam. Então, o termo podcasting, pela primeira vez, foi utilizado nesse artigo do The Guardian de fevereiro de 2004. Ah, tá. Que o cara tava falando com relação à popularização dos formatos de distribuição de áudio pela internet. Então falou assim, como que nós devemos chamar isso? Audiologging? Podcasting? Ah, e aí, pela primeira vez, ele levantou essa terminologia. Mas o podcast realmente é uma fusão de Broadcast for iPod, que foi criado pelo Adam Curry. Ô, Jurandir, você tá nesse artigo da Wikipedia, por acaso? Não estou, porque a Wikipedia é do outro partido. Tá ali, ó. Rapadura Cast. Vamos lá enaltecer o ego. O primeiro podcast do Brasil foi o Digital Minds, de Danilo Medeiros, de 20 de outubro de 2004. Tá errado, foi 21 de outubro. Corrija aí, que o Wikipedia é uma ferramenta de... O podcast brasileiro mais popular é o Rapadura Cast do site... Mentira! Nerd Connection, um jovem nerd. Quando o Nerdcast nasceu, ele chamava... Nerd Connection. Nerd Connection, porque eu queria... Até o nome era uma merda. A minha ideia primária era fazer uma espécie de Manhattan Connection, só que nerd. Nerd Connection, no Jovem Nerd. Era uma porra bem escrota. Ele era a voz do próprio Alexandre, né? Era a minha voz com pitch pra baixo, Teria morrido no 10º programa, né? Teria. Até hoje, a canelada é minha voz, com pitch pra baixo e pitch pra cima. Canelada! Ah, sim. Nos e-mails. Nos e-mails, esse espaço retrógrado, né? Vamos discutir isso aqui. Mas o... É retrógrado porque não tem ouvinte, aí não faz diferença nenhuma. O que a gente falou aqui sobre podcasts, né, sobre os nossos, cada um falou sobre o seu podcast, é engraçado que muita gente vem perguntar pra gente qual é o equipamento que usa, qual é não sei o quê, como é que você usa, o que você faz pra gravar e tal. Mas a primeira coisa que você tem que saber na hora de criar um podcast é, tipo, o que é essa paixão que você tem que ela tem que virar um podcast, né? É. Tipo assim, todas as nossas descrições foram de paixões nossas, né? Não foram técnicas, mas assim. Mas não falei de dinheiro na criação da... Entendeu? Então, pô, o Léo tinha essa paixão por rádio e programas de humor e tal. O Juras de videogame, mas acabou gostando de cinema, criou um site de cinema, então foi natural criar um podcast de cinema. O Merigo, publicitário, também estava dentro do mercado dele, entendeu? Falar sobre comunicação e tal. Desde o Brainstorm 9, que também muitos podcasts originaram de site, né? O Jovem Nerd, isso, o Rapadura, sim. O Braincast veio do Brainstorm 9, né? O Léo que... Não, o Léo que veio de podcast porque ele vinha com uma parada do rádio. Então, mas não importa de onde vem, o importa é que ele tem que vir de dentro de você, da sua vontade de criar um conteúdo relacionado a essas paixões suas e tal. Uma coisa que eu tenho, eu não sei, eu acho que isso funciona com outras coisas, mas a impressão que eu tenho com o podcast tem a dificuldade que a gente citou de ainda parecer que é algo obscuro e difícil e complicado. Mas ao mesmo tempo, isso acaba criando uma audiência fiel, porque o cara que vai até ali fazer isso, é, o cara tá afim, o cara tá atrás daquilo. Então, ele é, eu acho que ele é mais fiel do que em outras mídias, assim, é mais fiel do que o cara que visita o site, por exemplo. Eu acho que com o tempo, o que acaba se criando com o podcast é que as pessoas querem ouvir os participantes e não mais o tema. Eu percebo isso com o próprio Braincast e o próprio ouvindo o Nerdcast também. Tinha um assunto que não me interessa tanto, mas vai ouvir só pra ouvir o que os caras tinham a dizer sobre isso. E com o Braincast eu percebo muito essa resposta da audiência, sabe? A gente é muito preocupado com o tema que vai escolher, qual é o tema da semana. E dane-se, assim, se você falar de qualquer coisa, as pessoas querem ouvir pra saber o que os participantes... Acaba criando uma relação próxima, sim, né? Sim, com certeza. Aliás, porque justamente você falou, tem tantos podcasts e às vezes os assuntos se cruzam. Ou então tá no hype, todo mundo fala a mesma coisa. Qual é o seu maior diferencial? É o cara querer ouvir você falando sobre isso, sim, né? Não o assunto em si. Né? Na época que Vingadores saiu, na verdade uma amiga nossa, a Kel, fez um levantamento e foram mais de 100 podcasts sobre Vingadores nas primeiras 2 semanas do lançamento do filme, cara. Mesmo programas que não são programas sobre cinema, sim, mas que queriam falar a respeito do filme, com certeza. Quem acompanha podcast ouviu vários desses, porque isso que o Merigo falou, queria ouvir as opiniões de pessoas que ele gosta de podcasts diferentes a respeito do mesmo assunto. E sabe o que é engraçado, justamente você comentar isso? A gente, nessa época, a gente participou do MRG de Vingadores, né? A gente não fez um Nerdcast sobre Vingadores, porque a gente é bom. Vamos gravar com a galera do MRG e a gente já falou sobre o assunto. Mas mesmo assim, cara, eu lembro que eu ouvi muita reclamação na época que eu falava, ué, a gente já falou dos Vingadores, sim, mas os caras falam assim, não, mas eu queria ouvir no formato de vocês, né, por exemplo, porque no MRG não tem spoilers, no Nerdcast a gente fala spoilers, né, então eles queriam ouvir, apesar de ter ouvido a gente no MRG, eles queriam ouvir no formato do Nerdcast. É engraçado, isso é acho mais uma prova disso, de que o cara busca essa identidade que você acaba criando. Então por isso é muito importante você criar uma identidade própria no seu podcast, né? Pro cara voltar e querer te ouvir. Isso é uma parada que a gente até percebeu de fato, tanto que no começo a gente tinha lá bem no começo mesmo, né, em 2006, a gente tinha uma doideira que tinha, quando ia estrear algum filme nerd, alguma coisa assim, a gente tinha que ver pré-estreia pra falar do filme logo na semana de lançamento e tal, e isso a gente foi perdendo com o tempo, porque acabava que, como a gente faz programas sobre cinema com muito spoiler, a gente não tinha obrigação de falar exatamente quando o filme era lançado, porque muita gente não ia poder ouvir, porque ia querer ver o filme sem spoiler e tal. A gente chegou a fazer loucura de fazer um filme, um programa antes, onde a gente falava sobre quadrinhos, isso, origens, e depois vim fazer um programa depois, assim, na sequência, uma semana outra, falando do filme com spoiler e tal. Mas hoje a gente não precisa fazer assim, de uma forma tão em cima da data, sabe? A gente pode... Eu teve programas que eu já gravei, que eu ouvi outros podcasts, ouvi opinião de outras pessoas, e quando eu fui gravar o Nerdcast, eu tava até mais munido por ter ouvido outras pessoas falando sobre aquele assunto, sabe? Então, eu falei que eu ouvi podcast. Vamos falar é uma parte polêmica e tudo mais, que eu acabei me discutindo já algumas vezes na internet sobre a questão dos e-mails, né? O quadro de mensagens. Para um ouvinte novo, um quadro de mensagens sobre um programa anterior não faz muito sentido, né? O cara chegou lá para escutar sobre Vingadores, mas ele escutou 15 minutos sobre pipocas na panela, sabe? Sim, eu entendo. Eu entendo. Só é legal pro cara que ouviu o programa anterior, isso. No Braincast a gente tem uma reclamação de parte dos participantes e eu discordo deles, eles não estão aqui pra se defender. É o Guga, né? O Guga. Pode falar. O Guga virou editor de e-mails agora, ele que tá selecionando. Ele me xingou tanto que, quem seleciona esses e-mails? E aí ele começou a ser o editor. Que assim, às vezes a parte de leitura de e-mails se estende por meia hora, porque a gente praticamente faz uma parte 2 do tema anterior. Porque a gente lê os e-mails e começa a discutir de novo em cima do que as pessoas comentaram. Então vira uma parte 2. Mas realmente, você tem razão, porque pra quem não ouviu o programa anterior, talvez não faça muito sentido, ainda mais se é um cara que tá pegando episódios muito antigos pra ler. Mas eu ainda acho que é legal e a audiência gosta de sentir que tá participando, sabe? Sim, verdade. Isso é verdade. Isso é um ponto positivo do Porra, é. Teve uma vez que a gente não botou e-mails e eu sugeri que talvez não tivessem mais e-mails. Nossa, foi... Caralho! Superou muita os e-mails de pessoas que reclamavam porque tinha e-mails. E a nossa opção pra evitar isso foi justamente avisar, porque o nego fala que vocês não botam capítulos e aí o cara pula. Não, amigo, você não vai pular o anunciante, nem fudendo. Vai ouvir o anunciante. Então a gente, depois do anunciante, a gente fala, olha, se você não quiser ouvir o feedback da semana passada, pula pro minuto tal. Tem aplicativo, né, David, que já faz isso hoje, mas né? Mas aí o espertalhão vai pular direto e não vai ouvir o meu anunciante. Verdade. Mas ele tem que ouvir o meu anunciante. Não, o que o João Dio falou faz muito sentido. O ideal, assim, pra quem tá conhecendo a parada, é pegar o conteúdo de cara e aí consumir ele todo. Mas a gente não consegue, porque a participação do público é muito grande. Sim. E a gente, por exemplo, eu nunca tinha ouvido um podcast com leitura de e-mail, essas coisas, né? Ele nasceu da forma como é até hoje, né? No início do programa, justamente porque fazia mais sentido a gente terminar um assunto que foi discutido no programa anterior, antes de começar um assunto. Porque eu pensei, se a gente botar no final, a gente vai falar de um novo assunto, e aí, de repente, o cara vai estar naquela vibe, e aí depois ele vai pegar, vai ter que voltar atrás e lembrar do outro programa, entendeu? Sim. Então, assim... E tem uma outra visão dos e-mails, que é, assim, os nossos e-mails, a gente não fica se prendendo muito e rediscutindo o que já foi discutido, né? Sim. Normalmente o cara mandou uma canelada, ou acrescenta alguma informação, a gente lê, faz um breve comentário e passa pro próximo. O mais legal dos nossos e-mails é que a gente zoa e brinca pra caramba em cima disso. Então ele já ele é mais um... É uma atração, gente, né? É, a gente esquentando... É um esquenta, exatamente. Do que um pós-programa anterior. E eu acho que ele pode funcionar de uma maneira positiva, no Nerdcast funciona, de despertar interesse do ouvinte novo em ouvir outros temas. Porque sim, o cara, de repente, chegou ali porque quer ouvir sobre Vingadores. Mas aí ele ouve que na semana passada foi, sei lá, sobre cerveja. Ele, caraca, os caras falam de cerveja. Exatamente, tem um outro efeito, né? Mas é uma questão que não tem certo e errado. É uma decisão não tem, cada um, com certeza. Ambas têm vantagens e desvantagens. Mas um ponto interessante também a respeito dos e-mails é uma das principais características do podcast, que é a interatividade, né? Se você parar pra pensar e comparar com os podcasts que são produzidos em outros países, o podcast brasileiro... Não, só porque vão construir um muro, não quer dizer... que o rapadura seja em outro país. Aí é sacanagem também. Aí eu vou defender o cara aqui. Que porra, o rapadura que é em outro país, né? Então, o podcast brasileiro, ele tem muito cara de rádio AM. Uma coisa que você já não ouve mais, não existe mais, né? Rádio AM já não se escuta mais, nem FM o pessoal escuta mais, quanto mais o rádio AM. Mas é uma coisa de conversa, é uma coisa de bate-papo. O ouvinte do rádio AM, ele não é ligado na emissora, ele é ligado nos comunicadores. Ele é fã dos comunicadores. Tem aquela coisa, pelo menos eu, quando ouvia o rádio de manhãzinha, lá, minha avó tava ouvindo lá os comunicadores, o Eli Correia, o Paulo Barbosa, eles estavam lendo carta, estavam atendendo telefonema, estavam falando com aquela senhora que tava ali fazendo café, não sei o que tem. E lá fora não é assim. O podcast gringo, geralmente não tem nem trilha, um cara conversando sobre um determinado assunto. Aqui no Brasil tem uma puta de uma cara de rádio AM. E os ouvintes adoram essa interatividade. Então, se você faz essa sessão de e-mails ou mesmo sessão de recados, como acontece na grande maioria dos podcasts, você fideliza o seu ouvinte. Você mantém ele ali, sabe? Ele quer ouvir também o que você vai falar. No caso do Nerdcast, como como é que você vai sacanear? Ele espera ser sacaneado, sabe? Essa interatividade, que é uma coisa inerente da internet, que o rádio agora, que tá começando a aproveitar um pouco disso também, né? Porque tá vendo que não dá pra ficar sem isso. Interessante, a internet fazendo escola pro rádio, mas é uma característica fundamental. Os ouvintes, eles estão próximos da gente. Tem as redes sociais, tem os comentários, os e-mails. Então, é uma coisa que chama muito a atenção dos ouvintes. Acho que você precisa primeiro privilegiar quem já é seu ouvinte, em primeiro lugar, e através disso, você consegue, mostrando essa simpatia, essa atenção, você consegue conquistar ouvintes novos. Se eles gostarem do seu estilo, eles vão ficar. É, Léo, mas por exemplo, eu pego um caso específico do Rapadura, que a gente testou vários formatos. Teve quadro de e-mails, teve a mensagem de voz, teve a interação que o cara mandava um tweetado durante a nossa gravação e a gente lia a tweetada do cara. E no fim, o espaço acabou sendo abolido por causa das redes sociais. A gente acabou pensando assim, putz, essa semana a gente vai gravar sobre David Fincher. Então A gente solta no Facebook, e aí galera, o que vocês acham do David Fincher? Qual é o seu filme favorito? Tararéu, tararéu. E o pessoal opina, e a gente durante o programa, falando do filme Seven, fala assim, tipo o Paulo lá do Rio, que Perfeito. Disse assim que o filme favorito dele é isso aqui. Perfeito. Então, assim, eu acho esse casamento mais interessante pro podcast. Você encontrou então uma forma bacana, viável pro seu programa, de manter a interatividade E não precisar necessariamente criar excluir, esse espaço. Né? Agora, nem todo mundo consegue esse tipo de atenção fora do programa, né? É pessoas, verdade, por exemplo, que fazem podcast, a grande maioria dos mais de 700 podcasts que existem no Brasil são feitos por hobby. Pessoas que têm aí meia hora, uma hora, às vezes duas, três horas só por semana pra se dedicar a isso. Então, elas não vão ter tempo pra ter esse tipo de interatividade. Aí resta realmente o tempo do programa pra fazer isso. Sim, mas assim, tem alguns outros formatos que eu acho que aqui no Brasil eu ainda não vi, mas tem um, é recente, que é o Serial Podcast, que é uma, é como se for, é uma história de uma jornalista investigando um crime, e eles resolveram contar essa história com um podcast e serializado. Nossa, que legal. É, então toda semana sai um episódio diferente, assim, que é uma parte da história, como se fosse uma série de TV, só que é uma, como se fosse uma radionovela, né? Só que legal. É dividido em episódios. É serialpodcast.org, tá no quinto episódio, aí tem uma produção super bacana, a história envolvente e tal. Então, assim, são formatos que também dá pra brincar com isso, né? Não precisa necessariamente ser da maneira como a gente tá acostumado, que escolhe um tema, chama convidados, vamos fazer uma roda de discussão. Ah, não. É, 90% dos podcasts brasileiros é o formato o papo de boteco. Formato conversa entre amigos. Inclusive, tem um ou estilo que... de edição, né? São muito parecidos, né? Mas é porque é normal. A referência que a maioria dos que estão começando tem são aqueles que estão há mais tempo, e muita gente não sabe, às vezes, que tem alternativas pra fazer, né? Que tem outros formatos disponíveis também. Acha que podcast é nessa fórmula que com vocês, com Nerdcast, com Rapadura, com Braincast, já vem dando certo há tanto tempo. Então, o mais comum é o cara pensar, pô, já que tá dando certo lá, eu vou seguir essa cartilha pro meu também, né? Mas existem milhares de formatos, muitos ainda totalmente inexplorados, né? Que aqui no Brasil, como esse que o Merigo falou, por exemplo, puta sacada, né? O Léo falou de rádio AM, né? De rádio, quando eu comecei a namorar português, eu via dirigindo de volta de São Lourenço pro Rio, e aí eu ia sempre ouvindo rádio, assim, né? E eu tinha uma mania que eu passava por várias cidadezinhas, vários municípios, né? Desde São Lourenço até chegar no Rio. E aí eu ia buscando rádios locais. É legal isso. E eu ouvia as rádios locais. E aí tinha uma rádio numa cidade que era bem perto de São Lourenço, que eu adorava ouvir, do português. Era o Portuga, o português com sotaque fodido. E aí ele sempre falava assim, muito bem, pessoal, vamos ver os e-mails, que o e-mail que o pessoal mandou. Aí ele dava uma pausa assim, nenhum e-mail, todo mundo vê novela. Ótimo, muito bom. O cara tava no programa sozinho, maluco, coitado. Só eu tava ouvindo o cara. Nerd Connection, no Jovem Nerd. E eu acho que tem uma parte que gera curiosidade na audiência, justamente as pessoas não saberem o tema. Ficar, pô, o que será que vai ser o Nerdcast de sexta, sabe? Ficar lá dando o F5 pra saber do que foi falado. Mas não sabe qual é o problema, o Merigo? Só um parênteses. O problema do Rapadura é que se estreou Vingadores 2, ele sabe que no próximo programa vai ser sobre Vingadores 2. Verdade, isso aí, já sabe, por causa do tema. Mas o Nerdcast, que sempre foi essa loucura de temas variados, quando eu e o Azaghal editávamos aqui, ficávamos, a gente interagia bastante com a galera durante a madrugada de quinta, era sempre quinta pra sexta, virando a madrugada, editando. E aí muita gente pergunta, e aí, como vai ser o Nerdcast? A gente sempre adorava ficar inventando os temas ridículos, tipo, a história dos cortadores de cutícula, sabe? A gente adorava isso. E agora que o Léo edita, a gente foi e perdeu essa interatividade e tal, ninguém pergunta mais. Eles perguntam pra mim, né? Pergunta pra meu, você, né? No meu Twitter chove pergunta. Aí eu jogo um spoilerzinho, mas que o cara nunca vai descobrir. Mas é engraçado que no começo a portuguesa, né, surgiu nisso, né? Da gente, vamos botar no final do programa, o programa da semana seguinte. Olha aí, toca aí, Léo. Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. Tem que falar agora sobre Star Trek. Eu odiava este seriado. Este seriado é o pior do mundo. Meu pai tirava lá da Super Vic para assistir a esta porcaria deste orelhudo. Tirava lá do meu primo cruzado. Era um saco. Estava vendo lá meus desenhos. Show da Xux. E ele tirava para ver esta porcaria de Star Trek. Eu odeio Star Trek. Mas vamos falar sobre isto. Só que isso virou uma armadilha fodida. É. Porque às vezes a gente falava um tema e a gente não tinha gravado ainda. E aí, aí e às vezes a gente não conseguia juntar as pessoas suficientes pra gravar aquele tema. Pois é. E era uma merda. E aí a gente acabou com isso porque... Se tem algum ouvinte do Braincast ouvindo falar aqui, eu queria dizer que tem muitas pessoas que escutam e acham que a gente se prepara e faz a pauta. Nananã. Mal elas sabem que vários temas foram decididos com todo mundo sentado na mesa. E aí, do que a gente vai falar hoje? Não se desmerece, Merigo. Diz que foi uma batalha. Isso, exato. Não, alguns programas são assim, de fato. Programas são marcados com semanas de antecedência. Eu vou te falar um negócio. Nas minhas aulas, eu falo sobre a importância de vários pontos a respeito, né, de produção de podcast e tal, e um deles é a pauta. Sim. Aí o cara vem, pô, como é que eu preparo uma pauta? Você já viu uma pauta do Nerdcast pra gente ter como exemplo? Uma pauta... A de hoje, por exemplo. É, depende do assunto sempre, óbvio, né? Então, quando a gente vai falar de histórias de faculdade, a gente vai puxar da memória, essas coisas. Sim. Quando você vê um filme, por exemplo, vê um Guardiões da Galáxia, vai falar, tá tudo na tua cabeça, tudo que você quer falar e tal, que você conhece de quadrinhos, etc. Agora, se a gente vai falar, por exemplo, de história, né? Esquece de história, aí sim, aí não precisa... Não dá de cabeça. Uma preparação. Você precisa de alguma preparação. Eu vejo documentários, eu pego artigos, porque eu não procuro só na Wikipedia, né? Porque vocês estão querendo sacanear aqui. Eu procuro artigos em sites de história, eu bato um artigo com outro pra ver se os caras falam a mesma coisa ou se tem divergência. E aí eu vou criando a minha pauta, abro um documento do lado do Drive e aí eu vou escrevendo, como se você estivesse estudando, fazendo um resumo da matéria, vou escrevendo bullets, assim, cada bolinha com, né, com título. Preparando a cola, né, Jovem? E preparando a cola, e aí depois eu compartilho com a galera que vai gravar, entendeu? E aí, às vezes o Tucano faz isso, às vezes o Eduardo Spohr faz isso, às vezes todo mundo se complementa na mesma pauta. Então, assim, quando tem que ser uma coisa mais estudada, assim, é importante fazer a pauta. Não vamos passar aqui esse recado de, gente, foda-se a pauta. Não, não. Peraí. Depende do tema. Eu nunca faço, nunca fiz, nunca farei uma pauta na minha vida e eu sempre desprezo o e-mail de convite de pauta. O Merigo falou assim, e aí, a pauta de hoje vai ser qual? Aí, o Zagal, pauta na cabeça. Aí eu mandei a mensagem. O Merigo é um garoto, velho. Nerd Connection, um jovem nerd. A gente, com essa obrigação de fazer, parece novela, né? Então, toda semana tem que ter o episódio, não pode falhar nunca, nananã. A gente não tem uma sensação de que um dia vai acabar os temas, assim? Diversas vezes com o Braincast, a gente chegou assim na semana pra decidir pauta. Putz, não tem nada, sabe? A gente não quer falar de nada, não tá afim de falar de nada, não aconteceu nada de novo. E aí você precisa, sei lá, inventar alguma coisa pra ser falada. Não existe essa pressão de ter que, toda semana, criar 2 horas, 1 hora e meia de conteúdo e ficar atrás de tema? O caso do Rapadura, como tem estreia toda semana, né? A gente sempre tem uma fuga, né? Sim. Obviamente que a gente não fala toda semana sobre uma estreia, né? Mas tem um diretor, tem um ator pra falar, tem uma temática específica, uma polêmica. Então sempre vai ter alguma coisa pra falar. Sempre falta. Por exemplo, de 400 edições do Rapadura, nunca teve uma biografia do Scorsese, por exemplo. Do Hitchcock. No, né? Braincast já teve. Pode ouvir lá. Hitchcock. Eu acho que não corre esse risco, sabe? Porque enquanto houver conversa conversa que você teria com seus amigos sentado numa mesa de boteco, vai ter papo pros seus podcasts, sabe? Eu acho que a grande maioria dos podcasts longevos aí, que já estão aí com mais de 100 episódios, tem séries, né? O próprio Nerdcast tem séries de uma certa forma. Tem os programas de história, sim, tem os programas galhofa, tem os programas, às vezes, sobre filme e tal. Então, tem as pautas repetidas com outras pessoas, né? Sim, exato. Exato. Não, isso não é pauta. Cara, não é pauta repetida. É você diversificar opiniões. Exatamente, exatamente. Às vezes você vê a contratação do MRG foi exatamente pra isso. Repetir a contratação do MRG. E muita gente nos comentários e tal, o pessoal fala assim, reclama, principalmente os mais xiitas, né? E olha lá, roubou a pauta de fulano. Não existe uma instituição na internet que diga que determinado tema é de propriedade de quem fizer primeiro, na verdade. A intriga rapadura, Nerdcast rapadura, começou por causa disso. Por quê? Porque as pessoas começaram a comparar. Porque se estreava um Batman The Dark Knight, tinha um rapadura e um Nerdcast, as pessoas, fulano foi melhor. Esse podcast é uma merda, o outro é melhor. Começou aí, essa putaria toda semana. Agora é engraçado, você falou de temas finitos, o Merico falou de às vezes não ter. A gente já passou por um período assim que a gente, caralho, que a gente vai gravar e tal. Mas a gente conseguiu se reinventar e fazer aparecer mais temas científicos. Isso é legal. Que são, sim, paradas mais novas. A gente deu sorte de achar uma galera que fala de ciência que não são os mongoloides, chatos pra caralho. Ter essa sorte também, os caras são engraçados, os caras aceitam piada e tal. Agora, os temas nostálgicos, eles sofrem, inevitavelmente. É, aquelas, sim, histórias, tá, da vida. Ninguém vive tanto, né? Sim. Eu acho que já tem histórias até acima da média. O Tucano é fora do padrão, o cara tem histórias até hoje. Mas fora isso, assim, as histórias vão acabando. Tipo, melhor Nerdcast é o de carnaval. Quando é que vocês vão fazer outro? Nunca! Acabou a história de carnaval. A gente não viveu tantos carnavais assim, com histórias, exato, tão absurdas pra ter outro programa. Inclusive, acho que um programa que nem aquele hoje em dia daria uma cadeia bonita pra gente. Tem coisas que você escuta do passado que vocês... Não, hoje eu não falaria aquilo. Se bem que por efeito da idade, né, as histórias têm se repetido com muita frequência, né? A gente vai repetindo as histórias, né? Isso. Né? Ultimamente tem sido direto isso dos programas. Ih, lá vem ele contando de novo aquela história. Mesma história. Não, agora que o Alexandre e o David são roteiristas, escrevem e tudo mais, daqui a pouco começa a inventar umas histórias aí, meu filho. Nos prepara. Não, inventar história é foda, não tem como. Acho que uma coisa legal. Começar a inventar história. Como os que a gente contou já não foram inventados. Né? Depois de 10 anos eu lembrei de uma história de uma de um carnaval em Iriri. Acho que uma coisa que rolou com o Nerdcast e também acabou rolando com o Braincast, é que assim, o Braincast, como eu falei no começo, vamos falar sobre comunicação e publicidade. Aí viu, primeiro que a gente ficava de saco cheio de falar só disso. A gente queria falar de coisas mais legais e não só de trabalho. E segundo, por ter essa preocupação de um dia acabar os temas. Com o Nerdcast acho que rolou isso também, né? No começo era só temas nerds, heróis, quadrinhos. Exato. E aí a gente ficava nessa maluquice, nerd. E tava um saco também, a gente, porra. A galera não reclamou, assim, quando vocês fizeram o primeiro episódio que foi fora... Não, reclama até hoje. Tem gente que reclama até hoje de, não é mais ou menos aquele papo de ser. Mas se você parar pra olhar os antigos, assim, a gente desde cedo tinha umas tangentes, assim. É, né? Mas no começo mesmo, primeiro ano, pelo menos, ele foi bem nerdão. Era quadrinho e filme. É. E aí a gente veio com a sacada máxima. Olha aí. Que é, o Nerdcast não é um podcast nerd. É a visão, sim, dos nerds sobre os assuntos. E aí a gente pode falar sobre qualquer merda. Coisa. O Braincast é um podcast sobre criatividade, né? Sim, então pode ser qualquer coisa, né? Exatamente. Essa é a desculpa. Só o Jurandir tem que falar de cinema pra sempre. Tá condenado. Vamos falar de captação, né? Agora que a gente já falou de pauta, de motivação... Captação de verba, não. Cara, a gente sofreu no começo com o Nerdcast, cara. Puta merda. A gente inventou tecnologias. Caraca, é verdade, porque... O uso, né? Comprou. Não, a gente falou assim, olha, a gente tem que gravar pelo Skype. Eu não sei se era Skype, né? Era o Skype, era né? Era Skype, sempre foi Skype. Skype é o pai, né, de tudo, o né? Se não fosse parada, Skype... É o pai, mas é aquele pai bêbado, filho da puta. Aquele pai que tudo, é o pai de todo mundo, mas é aquele bêbado. É. Pai escroto, né? Desgraçado. E aí ele casou com uma mulher rica, né? É. E aí a mulher rica estragou mais ainda o cara. Estragou mais o cara. A gente tá aí até hoje, firme forte. Mas aí o que acontece? A gente falou, cara, como se grava a voz que sai do microfone e ao mesmo tempo a voz que vem pelo Skype? Exato. Hoje em dia qualquer programinha, Mequetrefe faz isso. Porra, mas na nossa época não tinha A gente isso. procurou pra caralho e não achava, não achava. Então, cara... Aí nossa... no começo eu lembro que a gente achou um programa que criava cabos virtuais dentro do seu computador. Isso, o programa é alemão. Só que, exato, aí eu achei um fórum alemão, e aí eu joguei o fórum alemão no Google Translator... pra entender mais ou menos o que os alemães estavam falando e poder configurar o programa. Exato. E aí ele funcionou bem em alguns episódios. É. Aí... Mas não deu muito tempo, ele ficou zoadaço, zoadaço. Exato. Aí a segunda alternativa foi... eu tive a ideia de colocar uma segunda placa de som. Sim. Cara, eu lembro da gente testando isso com dois computadores. Uhum. Né, duas torres. Aí a gente pegava e ligava a placa de som de um no outro. Sim. É. A saída do speaker de um no microfone do outro. Isso, vice-versa. Puta, cara, uhum. É uma gambiarraça, cara. E usando qual programa? Aquele gravador do Windows? Caralho, não lembro. Era algum gravador. Mas aí que era acontece? Era um programa que perdia muito arquivo, cara. Aí... Eu usava o Audacity no início. Não, tem os populares, o Pamela, o MX Pamela, Skype Record. Pamela é muito ruim, muito ruim. Era muito Pamela. Ruim. E ela falava de vez em quando, você está usando a versão de teste. Aí, cara... Não, eu lembro que a gente gravava no Audition. Audition. Era no Audition? Era. Não, não era a gente fez essa gambiarra e a gente gravava no Audition. Bom, mas eu lembro que a gente depois eu fiz uma gambiarra no meu computador. A gente comprou duas placas de som. Que tinha duas placas de som no mesmo computador. Iguais, idênticas, pra não dar erro. É. E aí o que acontece? Às vezes a gente perdia, a gente gravava numa tacada só. A gente era garoto. Sabe? Cara. Sim. Quase duas horas de programa no hack, entendeu? Confiando na tecnologia. Na tecnologia. Quem nunca? Aí a gente gravou um episódio antigão sobre X-Men. Isso. Nos quadrinhos, né? X-Men nos quadrinhos. Antigaço. E aí chegou no finalzinho, o programa travou e pá, perdeu tudo. Nossa. Porque ele só processava o arquivo mesmo, depois você dava stop. Então se desse pau nesse processamento, você perdia o arquivo, não tinha jeito. Fica dando. E quando você esquece de apertar o REC? Nossa. Já aconteceu. Também. Já aconteceu. Quem nunca? Parte 2. Esse programa X-Men nos quadrinhos era o Nerdcast 15. Nossa. 15? Nossa. E a gente gravou umas três vezes. E aí a gente duas vezes. Repetia algumas piadas que tinham sido boas, a gente ficava tentando lembrar e repetia as piadas e todo mundo cara, naturalidade, não tava igual já, não tava isso igual. Não aconteceu ainda comigo, mas o dia que acontecer já era, a gente não vai regravar o programa. Tem um que foi o maior amador de todos, o primeiro Rapadura Cash, a gente gravou, quando eu fui ouvir, ele tava mono, eu tava ouvindo só do lado esquerdo. Uhum. E eu, caralho, gravei com problema, não tá saindo dos dois lados. Aí eu deletei o arquivo e gravei de novo. Não, caralho, filho a da a falta puta. Que faz um pouquinho de conhecimento técnico sobre captação de áudio, né? Mas olha, a maioria das pessoas que começaram ou fizeram o podcast, principalmente, hoje tá um pouco mais fácil, a tecnologia te ajuda muito, mas sim, um claro. Pouco antes, lá de 2005, 2006, pra quem não conhecia nada de áudio, sim. Era um pouquinho complicado. Olha, tinha o Audacity só, né, lá. É, eu usava o Audacity. É que assim, o Braincast que tá hoje já é a terceira vez que a gente dá um reboot no programa e começa de novo. Mas os primeiros era cada um gravava seu áudio e mandava pra mim. Caraca, eu lembro de ter participado de um que eu tive que fazer isso. Isso, cada um gravava e mandava pra mim, aí eu passava duas madrugadas editando. Algo que alguém que manja, tipo Léo, faria em meia hora, eu fazia em duas madrugadas. Ah, então. Não dormia e tinha que trabalhar ainda no dia seguinte. Então era um processo bem. Até por isso que morreu. É por isso que o Braincast que a gente grava hoje. Junto, é dessa... né, Ali? Isso, porque tempo assim, real. O que a gente... decidiu. A gente já vai conseguir fazer programa toda semana e manter esse ritmo se for algo que já saia praticamente pronto, né? Ah, vocês fazem que nem eu faço Radiofobia, já sonorizando isso, em tempo real. Exato, já põe trilha, já põe... Só que tu faz pelo Skype, né, Léo? Ele faz fisicamente mesmo, eu gravo né? pelo Skype com a galera e eu faço tudo aqui no estúdio. Eu gravei algumas edições do Rapadura já nesse formato ao vivo e com as vinhetas e os áudios, os sons e sessões de filmes, tudo ao vivo também. É complicado, mas o resultado fica bacana. Pode gravar ao vivo, tem que ter um cuidado, cara. Tem muito. Por exemplo, o Nerdcast seria impossível gravar ao vivo, porque nego fala muita merda. Isso é a chave. Gravar com o freio de mão ligado é foda. É, né, seu Dave Pazos, Jep? É, né? Chave de cadeia, aquele contrato de... Eu parei de editar um e-mail do Nerdcast pra vir gravar esse Nerdcast aqui, e eu me senti um sensor do AI-5... Porque eu tive que limar pelo menos umas 15 piadas que o senhor fez a respeito de um tema que não podemos citar aqui nesse momento. Os integrantes falam realmente coisas que, se fosse ao vivo, teríamos problemas. Mas o ao vivo é aquela. É ao vivo naquela. Se tiver alguma coisa pra cortar mesmo, corta, né? Não, o ao vivo é aquela coisa, né? Uma coisa é você gravar em tempo real aquilo que você tá fazendo. Mas no processo de edição depois, existem maneiras de você dar um bypass nisso, né? Você enganar, você pode cortar um trecho inteiro e emendar e a pessoa não perceber, ainda que tenha uma trilha de fundo. É a mesma coisa do mágico, sabe? O mágico tem aquela coisa do misdirection. Ele faz uma coisa aqui, mas ele tá chamando a sua atenção pra um outro ponto. No áudio acontece a mesma coisa, sabe? Um som maior, ele tira a atenção de um som menor. Então, na edição, você pode fazer isso. Você pode cortar um trecho que tem uma trilha de fundo e nessa emenda você jogar lá um efeito sonoro, uma coisa que vai chamar mais atenção, e o cara não vai perceber, até que dá. O problema é se for feito streaming ao vivo, aí que não tem como, porque foi feito streaming, se alguém captou aquilo, enfim, aí não dá pra controlar, né? Sabe que engraçado? Me leva cigarro. Nerd Connection, um jovem nerd. Ô, Léo, qual é o equipamento que a pessoa precisa? Precisa de uma coisa muito complicada pra fazer essa mixagem ao vivo do... Do programa? Tempo real? Isso. Na verdade, não. Na verdade, é equipamento básico que ela utiliza pra gravar. A única coisa, ela pode usar o próprio player nativo, né? O próprio Media Player ou algum outro programa, dependendo do Mac. O próprio iTunes também dá pra utilizar como player de música, se ela quiser tocar músicas. E tem alguns programas que são programas que você encontra como cartucheira, né? Ou cart. São slots vazios que você programa, você clica naquele slotzinho e ele reproduz aquele efeito, você pode... Uma música, é totalmente programável. Peraí, o nome é cart? É, cartucheira digital. É, muitos DJs usam. Ele faz um tipo de soundboard que você coloca... E o soundboard, exatamente. Você coloca um som num botão, é isso? Exatamente, você coloca um som num botão, tem vários, né, de vários fabricantes. Tem aplicativos pra iPad, inclusive, tem, pra fazer quando o cara tem um iPad pra fazer, é lindo, porque aí ele tem o touch ali, ele faz aquilo ali, toca na telinha do iPad, o som reproduz, pode programar fade, volume e tal. Mas isso se ele quiser dar uma incrementada, ele pode ter um mixer, né, uma mesa de som, aí ele pode usar esse dispositivo num outro canal da mesa, que vai ajudar ele a equalizar, a modular o volume, tudo direitinho. Mas num equipamento básico, o cara grava um podcast com Skype, um player que ele tenha num volume, né, abaixo um pouco daquele que ele tá gravando a conversa ali, já resolve. Mas tem outras configurações. Por exemplo, eu tenho aqui um programa simples que grava em uma faixa o nosso áudio que está sendo captado no microfone. Qual o nome do programa, né? Wiretap. É, para Mac só. Wiretap Studio. É, isso vale a pena. Vale a pena comprar. Da Ambrosia. Excelente. Excelente, né? Ele vale a pena você comprar porque ele é baratinho e, sabe, ele é super eficiente. Ele está funcionando no novo iOS? Não está, hein? No Yosemite ainda não? Não está ainda. Eles demoram para atualizar. Eu uso um deles, um outro, o Snaps dessa Ambrosia, e toda vez que sai uma nova versão, eles demoram umas semaninhas pra lançar uma atualização. Por causa do Wiretap, eu nunca atualizo o sistema operacional do meu Mac quando sai. Sim. A gente já sofreu com isso também. Então eu gravo um áudio que tá vindo do Skype e outro que tá vindo aqui do Line In. Do microfone. Isso. Como eu gravaria um outro áudio que tivesse num aplicativo desse do iPad? Ele só grava dois canais. Se você quiser quiser gravar tudo mixado, como eu faço, como o Merigo faz, por exemplo. Isso. Aí você junta tudo numa faixa só e você grava tudo mixado. Ah, numa faixa só. Então foda essa edição. Não vai ter edição nenhuma. Não, não. Nesse dia que a gente tá gravando o Braincast, tem as duas opções. É pra gravar tudo mixado, ou a gente tem gravado também os últimos... Como parte final do podcast tá virando vídeo, que é o Qual é a Boa, o editor de vídeo prefere que seja multifaixas, né? Cada um tem a sua. Então também dá pra fazer isso. A mesa de som separa as faixas de voz, separa a trilha sonora, separa tudo. Ah, mas aí pra isso você tem uma mesinha de som, cada coisa ligada no canal. Tem, então a mesa de som. E você grava em que programa? Nesse caso, a gente tá gravando direto na mesa de som. É, na verdade, ele deve ter uma mesa de som, se eu não me engano, é da Zoom, não é? Isso, é. É que ela é como o H4. É igual o H4N, isso. É como o H4 e o H6, por exemplo, só que ela é, ao invés dela ser um gravador, né, que nem o que a gente usa, ela é um mixer digital. Então você tem como, ele grava já no próprio corpo dele, no SD card, ele já grava tudo sincronizado em faixas separadas. Isso, entendeu? É bonito. Exato. Eu gravei assim, esse é lindo, esse é meu sonho de consumo. Mas isso, cara, é, lembrando, pra quem tá gravando presencial com todo mundo ali conectado. Não, você pode gravar assim por Skype. Só que quem tá de um lado, por exemplo, a gente poderia gravar assim e separar nosso áudio. Sim, tá, poderia. Mas ficaria eu numa faixa, você na outra, e o Skype numa terceira. Mas o Skype poderia. Todo junto. Sim, o Skype você não tem como separar. A não ser que cada um gravasse em casa. Aí não faça isso, que é um trabalho fudido. Exatamente. Porque o Skype, o software que você tá utilizando, independente da plataforma, ele considera o som que tá vindo do Skype como uma fonte sonora. Sim. Então, se tem cinco pessoas, as cinco pessoas juntas são um único sinal de áudio. Vamos deixar claro aqui, para qualquer profissional que trabalhe com áudio, som, o ideal é cada um numa faixa separada, voz, sons, tudo separado para que o cara junte isso. Ah, sim. Isso é o profissional. Agora, o podcast, você tem que balancear entre tempo, que você vai poder fazer a parada, e qualidade, né? Então, nós fazemos de uma forma mais simples, mas que dá certo, é plenamente possível. Ou seja, a gente pelo menos separa as nossas vozes, que estamos aqui, somos hosts da ligação, das outras vozes do Skype. Aí você fala assim, mas faz diferença você tá separando duas vozes de mais três vozes? Faz. Sim. Já faz diferença. Já é melhor do que você gravar todo mundo numa faixa só. A diferença é na hora de editar, né? Muito, muito. Faz muita diferença. Por exemplo, se eu falar junto com o Léo, fala junto comigo, Léo. Se eu falar junto com o Léo... Pode falar agora ao mesmo tempo. Exatamente. Na hora se a gente estivesse na mesma faixa, isso seria uma merda. É. Porque eu não teria como limpar a voz do outro. Exatamente. Mas agorinha você vai ver o que acontece. Como a gente gravou em faixas separadas, olha aqui, o Dave fala e eu falo na sequência, quer ver? Exatamente. Se eu falar junto com o Léo... Vamos falar junto, a gente pode falar agora ao mesmo tempo. Olha aí. Mas isso não tem como acontecer se as pessoas que estão todas no Skype como convidados falarem ao mesmo tempo, não tem como separar. Não. Exato. E outra, é por isso que quem tá acostumado a gravar podcast pelo Skype, principalmente, ele não para um raciocínio. Exato. Ele tá falando porque ele sabe que ele vai levar uma certa prioridade em determinados momentos que o cara vai parar de falar. Sim. Quando a galera tá mais acostumada a gravar junta, é uma fase até bonita de ver. Quando a gente grava, por exemplo, com Tucano, JP, Sr. K ou Eduardo Spor e tal, menos o Carlos Vô. Cara, é assim, impressionante como a galera tá tão acostumada, tantos anos fazendo, que o JP, por exemplo, você percebe nitidamente que ele começa a falar alguma coisa, alguém falar com ele, ele para e repete. Isso é muito legal. O Tucano é a mesma coisa. O Carlos não, o Carlos é um trator que passa por cima de todo mundo, repete tudo que todo mundo fala. Agora, não existe ninguém mais generoso do que o Cardoso. Eu devo agradecer muito quando participa o Cardoso, que ele é generosíssimo, né? Ele repete a mesma coisa várias vezes. Aí eu tenho muito material pra escolher. Qual sílaba de qual palavra que eu vou utilizar? Cara, isso acontece às vezes, né? Quando você vai editar e tem algum problema, você pega o começo de uma palavra com o final dessa palavra em outro momento e tum, junto, ninguém percebe. Aí é epic win. Acontece é direto. Durante a madrugada, você se aplaude durante a madrugada. O Tucano, ele repete muitas palavras. Né? Mas é muito bom. É generoso demais com editores. O Tucano é ótimo. Mas ele repete, né? Ele fala assim, então eu tava lá, e aí a gente foi e entrou no lugar. Sim. A gente entrou no lugar e tal, não sei o quê. Então, aí você corta um, a gente foi, deixa só um e dá um sentido à frase. Isso. Aí, Léo, agora reconstrua essa minha frase agora. Então eu tava lá, e aí a gente foi e entrou no lugar e tal, não sei o que. Tá vendo? Isso que é maneiro, entendeu? Fica com naturalidade porque você não percebe. É, eu valorizo muito o quê? O start da ideia, que às vezes começa numa frase limpa, mas alguém às vezes colocou uma coisa que acabou sujando aquilo. E o cara, quando vai continuar o raciocínio, o Tucano é muito assim, ele tem a manha de voltar na palavra que ele sabe que foi suja. E aí eu tenho material pra poder emendar, às vezes, a sílaba do final de uma palavra com a sílaba do começo da outra, e o que ficou sujo no meio vai pro lixo e ninguém sabe que aquilo aconteceu. Parece que todo mundo é orador de primeira linha. É, né? É o espetáculo. Taco, ninguém gagueja, ninguém respira. É tudo orador, mergulhador. Agora, tem um Nerdcaster, eu vou falar, hein? Não vou dar nome, não vou dar nome e não vou deixar o Léo falar quem é. Não, tem que falar. Não, não vou falar, não vou acabar com essa magia. Mas tem um Nerdcaster que ele é uma criação do Nerdcast. Da edição. A pessoa ao vivo é de um jeito, e quando ela participa do Nerdcast, ela é outra parada. Eu vou além. A pessoa, quando participa do Nerdcast, ela é uma outra pessoa intermediária que pós-edição se transforma nessa pessoa que você quer. Exatamente. Uma pessoa, você vai ver ao vivo, não tem nada a ver com a pessoa da NG. Mas não é de uma forma negativa que você não, tá não, não, só não, diferente. Está tudo ali, só que de uma maneira mais espaçada. O espírito é o mesmo. Ele é condensado. Ele é condensado, exatamente. Nessa forma. Ele é condensado. Exato. Até que você... deixa, você engrossa o caldo, sabe qual é? Muito meu amigo. Nerd Connection, um jovem nerd. Teve um aparelho que salvou vidas, que foi o H4, né? O H4 é uma... Zoom H4N, um gravador, que você sabe quem foi a primeira pessoa da podosfera que utilizou o Zoom H4N? Não. Gustavo Guanabara. Olha aí, Gustavo Guanabara, amigo de todos nós que estamos aqui nessa mesa reunidos nesse momento. Menos de um, tem um que ele não gosta. Tem um que não... Caraca, não sou eu sou muito amigo dele. O Guanabara, ele ainda viaja, né? Um grande palestrante, viaja o Brasil inteiro. E na época áurea do Guanacast, 2010, ele viajava levando, pra você ter uma ideia, o equipamento que a gente tem aqui no estúdio, que eu tenho no meu estúdio, que o Jurandir tem, que o Merigo tem, que o Jovem Nerd tem, o Guanabara levava na mochila pros eventos. Verdade. Ele chegava no evento, ele montava a mesa de som, ligava microfone condensador, levava o Mac pra gravar com o Aetep, o cacete A4 e tal. Até ele conseguir gravar com alguém, a pessoa já tinha ido embora, o evento já tinha esfriado, era 20 quilos de mala. Aí ele descobriu esse gravadorzinho, passou a jogar ele na mochila, e aí começou, ele falou, acho que uma vez participou do Nerdcast e falou pros meninos do H4, aí o Jovem Nerd comprou, aí um monte de gente começou, Jurandir, PH, eu, Dudu. É o meu microfone agora que eu tô gravando aqui, é o H4. E é um equipamento que muita gente se prende no podcast ao computador, ao PC, né, ao Mac, seja o que for. E não, você não precisa, na verdade. Se você tem um gravador, você não tem necessidade, às vezes, né? Vamos lembrar que você não precisa de ter equipamentos muito sinistros e caros pra gravar um podcast. Não, se você tiver um headset legal... LX3000. É o padrão, LiveChat LX3000 por muitos anos. É, que eu vou indicar aqui, da Microsoft, é o LiveChat, exatamente o que eles falaram. É o headset que a gente compra pra equipe, né? A gente vai distribuindo. Exatamente. A vantagem dele é que ele é uma placa de som. Então, se você tem uma placa de som merda, você pluga ele no seu USB e ele passa a ser uma placa de som. Então, ele tem um som bem limpo, bem legal. Não é caro, custa o quê? R$100? Um pouco menos, é. 80, 100 reais. Uma das vantagens é que ele é USB, e aí ele sofre menos interferência que um plug P2 sofreria, né? O plug P2 é aquele plug que é igual um do headphone, né? Um fone de ouvido. Sim. E ele, normalmente, você tem aquelas interferências de... aquelas coisas que vai ficando velho, o fio vai ficando desgastado, contatos vão ficando desgastados e tal. O USB pode acontecer merda também, mas normalmente ele é muito mais limpo, porque é uma entrada digital e ele, mais uma vez, ele tem uma placa de som no headset, ele é bem bom. Isso é interessante falar, porque pra quem grava principalmente por Skype, algo que tem que ser notado, né? Nós aqui, eu, Alexandre, no caso o Léo e todo mundo que tá participando desse programa, Jurandir e Merigo, tá citando nomes, né? Todo mundo tá aqui, né? Porra, caralho. Todos nós, vírgula. Falando há 2 horas já, mas... todo mundo tem microfones legais ou equipamentos. Menos o Jurandir, que só tem essa H4. Menos o Merico. Menos o Merico, que só usa isso pra gravar o programa dele. Dos outros, eles usam. Mas todo mundo tem microfones maneiros. Mas, se o seu áudio for ser captado passando pelo Skype, talvez você não precise fazer um investimento tão alto no microfone. Sim, por quê? Porque o Skype dá uma comprimida no seu áudio para ser possível a comunicação por voz e tal. Então, se a pessoa do outro lado está gravando, você não precisa ter um microfone mais foda do mundo, porque sua voz vai ser cagada no processo. Exato. Então, por exemplo, a gente no Nerdcast, né? Teve uma época que a gente começou a ganhar mais dinheiro e tal, começou a ficar melhor, e tinha uma galera que tinha o microfone sempre zoado, né? Assim, então a gente resolveu comprar vários live chats LX3000. Muito bom. E mandar pro pessoal. Algumas pessoas nunca adiantou nada, tipo JP, o áudio dele tá sempre zoado, independente do som que a gente mande pra ele. Pode mandar o que for, ou sei, cara, o cara mora nos Estados Unidos, mas é sempre zoado, eu não sei o que é. Mas o do Tucano fica muito bom. Sim. O Eduardo fica pipocando porque ele tem uma conexão de 1 mega até hoje. Mas tem essa característica. Então, se, sei lá, você vai gravar um podcast com 5 amigos e só um vai gravar e os outros vão participar à distância, remotamente. Sim. Não vale a pena gastar aí, sei lá, 1000 pau no microfone. Não faça isso. Não, bobagem. Porque bobagem. Eu também não gastei 1000 pau no microfone, eu vou deixar claro aqui, tá? Que eu comprei nos Estados Unidos, então eu não teria gasto. Mas... se você voltar o preço da passagem, acabei pagando mais. Mas ok, não é disso que a gente tá falando. Quando fala rápido, são os parênteses. Não, não. É, exatamente. Mas eu não viajei pra comprar o microfone sem o iPhone 6. Nerd Connection. Um jovem nerd. Se você quiser ter um equipamento um pouco melhor, a gente falaram aí do H4, só pra você entender, tem a cena do De Volta pro Futuro que o Dr. Brown, de 1955, ele olha pra aquela câmera de vídeo VHS do Martin e ele fala assim: incrível, um estúdio de televisão portátil. Exato. O H4 é isso com som. É um estúdio de som portátil, é impressionante. Olha, eu vou falar pra vocês, mais foda que o H4... Mais foda que o H4... Eita! Mais foda, isso nada aparece, mas dessa vez vai aparecer. O programa é um saco. Mais foda que o H4 é o H6. Sim, é o H6. Poucos têm, a gente no caso do podcast tem, mas. Mas ele é melhor, ao meu ver, principalmente porque ele tem os botões pra regular o volume individualmente no corpo dele. Então você não precisa acessar menu. Isso é foda. Então é muito mais rápido você regular o volume, acertar essas coisas e tal. Então... Além dele ter 6 entradas no final das contas, né? Então o que acontece? Ele serve como um microfone portátil que você pode gravar uma pessoa falando com ele. Não, e é um microfone portátil e versátil. Sim. Porque ele vem na maletinha dele vários microfones. Ele parece uma ferramenta de ficção científica. Vários microfones diferentes. Então tem microfone cruzado, onde você pode mudar a angulação. Tem um microfone bolota que pega 360 graus, sei lá. Então, e além das outras formas de captar. Então ele quer muito, muito versátil. Você tá falando do H6. Não vamos falar do H4. O H4 também barato. Tem aquele microfonezinho cruzado que você muda a angulação. Tem um podcast que eu e o PH criamos, é o Isso é Muito Tarantino, que a gente coloca no meio da mesa de um restaurante e fica conversando e a gente capta o áudio pelo H4. Então, usando esse microfone cruzado da frente dele. Então, ele em si é um microfone que você pode levar para os lugares, bota pilha, bota um cartão SD, ele grava tudo nele. Ou você pode plugar microfones nele e você pode gravar nele também, ou plugar ele no seu computador também e gravar através dele no computador direto, entendeu? Você pode usar ele para plugar instrumentos também, é bom. Sim. E, por exemplo, tem alguns microfones que precisam de uma parada chamada Phantom Power pra funcionar. Isso. É uma alimentação de energia que vem normalmente de uma mesa de som. Isso. O H4, o H6, eles provêm o Phantom Power. Caso você seja necessário pra você, além de tudo que ele faz, ele ainda tem esse Phantom Power que serve pra você ligar alguns tipos de microfone que são dependentes disso. Então, é um excelente instrumento. Se você tiver um pouquinho mais de dinheiro pra gastar, o H4 custa por volta de $300 nos Estados Unidos. Então, se você quiser comprar aqui... H4 não, H4 é mais barato. Já tá mais barato. R$199. R$199. Então, abaixou. Que é R$399. Que é quando a gente comprou o H4 alguns anos atrás, ele tava custando R$300. Então, ele já baixou, melhor já, ainda. Já, R$199. Lá fora. Isso. Eu posso deixar uma dica aqui, Alexandre? Eu fiz um programa inteirinho fazendo um review sobre o H4 e dando várias dicas de várias configurações que você pode usar. Se você tiver interesse, também fiz uma comparação com o H6. Lá no Alotécnica 21, que é o meu podcast sobre produção de podcast. Podcast. Excelente. Foi lá agora no comecinho de outubro, então eu fiz um review, mostrei, inclusive gravei o programa todo captando o áudio nele, mostrei diferença de volume, de ruído e tal, não sei o quê. Se alguém quiser, o Alotênica 21. Não sei se o Mal vai colocar no post ou não, mas o link... Vai colocar, pode falar. Não sei se eu vou deixar esse jabá aí na edição. mas dizem que o editor é bom, hein? As equipes dos podcasts são praticamente a base de tudo. Eu sempre digo o seguinte: escolha pra gravar pessoas que você possa igualmente elogiar e mandar a merda. Tchau, Jurandir. Porque se você grava com pessoas que são cheias de dedo, isso de equipe fixa, hein? Pessoas que são cheias de dedo, que na dinâmica vão se doer por qualquer coisinha, o programa não vai render, cara. Sério? Ai, hein? Dave. Não rende, cara. Temos histórias. Eu tô falando que esse programa tá uma merda aqui. Mas é verdade. Essa sinergia, essa química, né, entre os participantes é muito importante, né, cara? Por isso que o Nerdcast, às vezes, a pessoa fica muito tempo sem achar alguém que pudesse fazer Nerdcast de história com a gente. Agora tem o Ivan que faz aí mais alguns episódios, ele consegue participar legal. Não, ele já passou por situações que a gente teve que anular o programa. Anular, desligar tudo, sabe? Teve aquela que foi pro ar no final, que era de alienígenas, né? É verdade. Com o Jorge Podge. É verdade. Assim, tava engraçado, mas tava impossível. A gente não conseguia falar. É o que ele foi abduzido? Exatamente. Isso. O que a gente fez foi isso. Por certo momento do programa, a gente começou a falar que não tava ouvindo ele direito, tava uma merda. É muito bom. Né? Alô? Tá entrando no túnel, Excelente. E aí derrubamos o cara, liga pra ele por telefone, porra, internet, uma merda, desculpa aí, a gente marca outro dia. Muito bom, excelente. E aí abduzimos o cara. Excelente. Quem nunca? Exatamente. Essa foi uma vez que aconteceu que a gente conseguiu remediar. E esse programa foi muito engraçado, porque ele tava falando das mulheres maluquices dele, de mulher macaca, sei lá o quê. E tava eu, o Blue Hand e o Tucano, num chat paralelo, rindo de chorar, assim, comentando as loucuras do cara. E falando, a gente não consegue falar, não sei o que lá. E assim, tava todo mundo com o mudo ligado. A gente ligou o mudo no fone e ficou rindo, sabe, das loucuras do cara. E a gente acabou abduzindo ele no meio do programa e continuou sem ele, e o episódio ficou legal. Mas teve outros episódios... O episódio dele ficou legal também, né? É, sim. Uma vez que a gente conheceu um cara que contou 1 milhão de histórias dele no exército, ele fez e aconteceu. Fez curso de sniper. Caralho, que foda, isso vai ser um programa muito maneiro. Porra, cara, vamos gravar, vamos. Quem é que serviu o exército? Guga? E vamos chamar o Guga então, melhor. Vamos fazer esse puta, vai ser muito maneiro. Caralho, que cara chato, né? Caraca, o cara não ia, as histórias não saíam, cara. E o cara muito... Aí a gente, olha, valeu. Cara, um problema que a gente tem assim, de vez em quando é a equipe de sempre, isso que vocês falaram, né? O elenco fixo, é mais fácil porque todo mundo já entendeu meio o ritmo do outro. Então, já tá ligado quando o próximo vai falar e tudo. Quando a gente traz convidado, tenta trazer no máximo um, porque aí todo mundo faz o cara participar, se sentir à vontade. Porque quando você coloca mais convidados... Você fica em minoria, né? Você fica em minoria e acho que uma coisa que acontece... A gente nunca teve problema de ter loucura, mas como a gente faz o programa ao vivo, quase praticamente não tem edição, a pessoa tem que conseguir entrar nesse ritmo. Tem convidado que vem e nunca interrompe, sabe? Ele fica esperando alguém chamar ele pra falar. E a gente já tem essa dinâmica de interromper. Sei lá, alguém tá falando algo e viu que o tema tá caindo, que o cara já tá se perdendo, alguém já entra, já complementa, fala alguma coisa, ajuda. Então, eu acho que o bacana de ser fixo é isso, você criar essa dinâmica, né? Porque quando vem muita gente de fora que nunca gravou, ou o cara fica envergonhado, ou ele não interrompe, se você chama, ele não participa. Para de falar também, né? Tem outra situação, o cara não para de falar e não deixa nem você entrar também no assunto. Acontece. A gente gravou com recentemente de conspiração, lembra? Nossa senhora, que tinha, cara, um convidado novo, que era sempre um mistério. A gente acreditou. Eu não levei fé no cara. E o cara... levei fé desde o começo. Mas falei, Jovem Nerd, não tô levando fé nesse cara. Mas aí, é sempre um risco. Jovem Nerd, eu quero arriscar. Ele foi indicado, cara. Pelo isso não quer dizer nada. Ele falou, indicado por mais de 3. Que nem maçonaria. Só que... E quem indica tem que se responsabilizar. Só que aí, cara, ele justamente não parava de falar. E era uma teoria da conspiração mais louca que a outra e a gente não conseguia nem interagir com tanta loucura, né? Só que dessa vez... O Jovem Nerd, ele foi evil. Não, foi honesto. Não, você foi... Eu achei você maligno. Mas que maligno? Você falou, cara... Ele falou, interrompeu o cara. Falou, cara... Vai pra puta que eu pariu. Caramba. Não, você, ó, não tá dando. Não tá dando. Aí o cara achou até que era engraçado. Haha, sabe? Achou que a gente era piadinha de Nerdcast. Aí, não, sério, não tá funcionando, tá muito doido. E o cara ficou mega decepcionado. Não, esse é porque foi meio ele evil, foi meio evil. Não, é porque ele queria muito participar do Nerdcast, entendeu? Ele gostava, mas eu tive que ser assim, eu preferi ser sincero dessa vez. Mentir. Pra manter a magia. Eu preferia, cara, derrubar a internet. Não tá tendo dinâmica, cara. Eu preferia... Alô, oi, não tô te ouvindo. Alô, alô. Caralho, merda de GVT. Nerd Connection, um jovem nerd. Mas isso de equipe é engraçado porque você acaba já definindo, por exemplo, essa equipe de quadrinhos, essa equipe isso. Dos blockbusters. No Rapadura é assim, a gente acaba pegando o nosso time, pegando assim, ah, pô, eles, um grande lançamento, é sempre esse time. Ah, a gente vai falar sobre livros. A gente pega o Dracon, pega o próprio Afonso, a Carol. Então a gente tem um time bem diversificado pra gente poder abordar vários tipos de temas, né? Assim como vocês têm time científico, né? Sim, sim, time exatamente. Da galhofa, time etc. Né? É legal quando você vai conhecendo as pessoas, você vai vendo o que elas gostam mais. Seus interesses, que elas sabem mais, e aí você vai criando essa dinâmica. É, e tem outro fator que é muito determinante na formação do cast do programa, que é a agenda pessoal das pessoas, né? Isso. É verdade. Então, se adaptar. É, exato. Se às vezes você tem que gravar e aí você junta quem der e vai. Às vezes é tão importante a presença de alguém que você segura a pauta. Você adia o podcast. Exato. Sabe? Aí depende. Pô, quando a gente grava, o ouvinte fala assim: porra, mas faltou fulano, né? E porra, tu não sabe o quão problemático foi pra gravar. É, porque parece que tá todo mundo na praia, isso, né, tomando água de coco e vendo construírem um muro e... e vamos gravar? Vamos! Todo mundo pronto, né? E não é assim, as pessoas têm compromissos, né? E, é verdade. E horários. E, às vezes o cara não consegue conciliar, é simples assim. Também o cara não tá na geladeira, né? Aí começa a conspiração que o cara foi pra geladeira. O Tucano adora essa merda. Quase desiste do Nerdcast pra ir pra Rapadura. Tucano toda vez essa porra. Aí o cara tava fudido na faculdade, não podia, tinha que dar aula, tinha gerente de marketing, de cacete, não tinha tempo pra porra nenhuma, o cara não tinha tempo de gravar, pô. Pronto, e o nego falou que ele tava na geladeira, ele ficou alimentando essa merda um tempão. Mas aquela treta que eu tive que cortar, que vocês brigaram no programa, não foi verdade, então? Ah, pai, não começa, olha, compadre. Que pilhado. Filha da puta. Nerd Connection, um jovem nerd. Mas isso é complicado mesmo, a questão dos horários. Putz, a gente já gravou domingo de manhã, sabe? Caramba. É foda, assim. A gente grava sempre na segunda-feira à noite, só que já deu alguns problemas do tipo, ou alguém chega atrasado, ou deu problema no equipamento, tem que ficar fazendo ajuste. Teve um Braincast que a gente foi começar a gravar, era mais de meia-noite já, a gente saiu do escritório 3 da manhã, assim, todo mundo... Já ninguém prestava mais atenção no que o outro tava falando, tava bem... Gravar domingo de manhã já é triste, a gente já gravou. Uma vez. Nossa. Gravar domingo de manhã, no seu caso, que a pessoa tem que ir pro lugar. Caralho, meu irmão. Tem que tomar banho domingo de manhã pra ir gravar. Tomar banho, me vestir, sair de casa pra ir gravar lá no meio. Pelo menos no Skype não sai bafo, né? Pô, né? Tu acorda 10 minutos antes, fala um pouco pra voz voltar ao normal, não ficar aquela voz de barítono. É porque você vai ficar de cueca em casa, né? Exato. Exemplo, né, que é o que eu tô fazendo agora, se vocês não! imaginam. Só lembrando também que a gente tá falando isso pro formato de programa como são os nossos, né? É, porque, exato. Dependendo do formato do programa, nada impede que você faça ele sozinho ou com uma, duas pessoas só. Enfim, eu apresento alguns dos meus podcasts, eu faço sozinho porque é uma coisa mais técnica e tal. E tem muitos programas nesse formato, em primeira pessoa. Mas Léo, olha só, eu vou te ser bem sincero. São poucos que conseguem fazer podcast sozinho, você, o Luciano. São poucos. Poucos que conseguem. A maioria entra naquela categoria do pode dormir, né? É, não. É isso que eu ia falar do pode dormir. Tem um podcast, eu não vou citar nome, mas o ser humano que faz o podcast, não sei se é homem ou se é mulher, é uma dupla, na verdade, faz um programa de horas falando num monotom. sobre os assuntos mais chatos do mundo, assim. Eu sei que cada um faz como quiser, com música, sem música. Tudo bem, eu concordo, cada um faz como quiser. Mas desse jeito, não. Não faça desse jeito. Esse jeito você não deve fazer. Não faça um programa falando 3 horas sobre qualquer merda da maneira mais chata do mundo, sem com pausas gigantescas pra pensar. Caralho, meu irmão, isso não. Isso é uma tortura. Eu tô falando de um podcast em específico, mas não vou citar o nome. Não, tá bom, pode deixar. Por exemplo, um podcast que é sozinho, muito bem feito, é o Scriba Café. Ah, mas aí é completamente diferente. É, completamente diferente. Sim, é outra coisa. O Christian Gürtner, ele fala sobre história e ele dramatiza um pouco, sonoriza também. Pô, é tudo sonorizado, é tudo caprichado. E é sozinho, entendeu? Ele super bem feito. E tem todo um roteiro, sim, da parada. É muito maneiro. O Luciano, né? O Luciano do Café Brasil, né? Café Brasil do Luciano Pires. Exato. Fenomenal. Vai pro Léo mesmo, faz sozinho. Verdade. Sim. Mas o que eu tô falando, o cara tá lá, esse cara nem tá sozinho, tá com outra pessoa lá. É, tá com outra pessoa que tá morta por dentro, que nem ele. O pior é que eu sei de quem você tá falando. Morto? Você está morto, cara, você está morto. Deita e fecha o olho, porque você morreu. Uma das coisas mais legais de estar no meio do podcast, assim, porque as pessoas... A gente passa a fazer parte da vida das pessoas, né? Semanalmente o cara tá lá ouvindo, o cara tá passando por... A gente, por exemplo, podcasts que já estão há muito tempo, o próprio Jovem Nerd e o Rapadura, estão, sei lá, 8 anos, 9 anos no ar. A gente acompanhou ele acompanhou os nossos podcasts e a gente passou por uma fase da vida dele, né? Que era uma fase de grande, né? Isso. Então, o cara às vezes tava na faculdade e hoje tá casado com filhos e continua. É muito maluco de pensar, né, cara? Sim. É algo natural da vida, mas, porra, você imaginar que uma pessoa pode ter começado a ouvir você com, sei cresceu, lá... Cresceu, né, com a gente. 14 anos, exato. E hoje tem 24, né, cara? O cara... E o contrário? O cara tinha 24 e agora tem 14? Como isso? Não, o caminho contrário. Saber que uma pessoa conhece 10 anos da sua vida, como ela mudou, como você evoluiu como pessoa. É, como verdade. As coisas, os gostos, os hábitos, enfim. Pensar nisso, o contrário, também é muito maluco, cara. Conhece mais da gente do que a família da gente, às vezes, né? Você encontra com as pessoas, às vezes, nos eventos. Isso acontece muito com vocês, principalmente, que estão há mais tempo aí no ar. Na estrada, nessa estrada da vida. Na estrada da podcastal, nessa podosfera pavimentada por suor e sangue. Isso. Vocês encontram com as pessoas nos eventos quando são ouvintes mais antigos? Quantas vezes eles não batem nas costas e não vêm lembrar de histórias, às vezes, que nem vocês se lembravam que tinham falado a respeito daquilo? Eu não Sim. lembro de nada. O cara veio, caralho, cara, que história é essa? Agora, eu vou te contar um negócio, Juras. Você sabia que já teve gente que mandou relato, acho que deve ter acontecido com vocês também, de pessoas que voltaram a viver e pessoas que quase morreram graças ao podcast, cara? Como assim? Eu sei que eu vi o Rapadura e dá um desgosto do caralho, né? Peraí, quase morrer por causa do podcast? Quase morrer e voltar a viver por causa do podcast. A voltar por causa do... Sim. A gente salvou algumas vezes. Não, uma pessoa que quase morreu e uma que voltou a viver. 2 casos separados. Por favor. O caso do podcast. Os 2 extremos. Explane. Uma delas, um ouvinte que tava comendo uma esfirra de carne com Coca-Cola no momento de uma determinada piada de um determinado programa. E na hora da piada, ela explodiu, aquilo entrou nas vias aéreas. Caralho. Ela teve um entupimento nasal que a esfirra foi parar no olho dela, a Coca-Cola saiu pelo ouvido. Ela teve que ser levada pro pronto-socorro, fazer uma limpeza nas vias aéreas e quase morre ouvindo o podcast. Caraca. Que foi dar uma risada engasgada num momento com a esfirra e uma Coca-Cola. O podcast não vale nada mesmo, né? Uma outra pessoa que deu o mesmo tipo de exemplo, dizendo que ouvindo o programa, numa crise de risada, quase que bate o carro na estrada, numa carreta, um negócio assim que perdeu a direção e tal. Mas o mais emocionante até hoje da história da minha vida como podcaster é o relato de um ouvinte que morava em outro país, um brasileiro, que entrou numa crise depressiva lá fora, começou a usar crack e tava pensando em se suicidar. Caralho! Longe da família, longe de todo mundo, foi lá pra tentar a vida, voltou pro Brasil, hoje tá casado, com mulher, filho, tudo, mas ele foi pra lá, não deu certo o que ele queria fazer, ele tava pensando em se suicidar, tava usando crack, tava fudido, morando num cortiço, assim, uma vida de merda. E aí ele começou a ouvir podcasts brasileiros pra poder ouvir alguém falando português. Ele ouvia o Nerdcast, ouvia o Rapadura, ouvia lá os meninos do Tato, Radiofobia, o Papo de Gordo, não sei o que, começou a ouvir vários, daquele cara que ouve um, aí ouve indicação de um, começa a ouvir outro, sabe? Uhum. Entusiasmado, que vai ouvindo. Aí teve uma época que ele mandou um e-mail coletivo pra muitos desses podcasts que ele ouve, e aí ele falou, ele deu esse relato, falou que ele tava já pensando em se suicidar lá do outro lado do mundo, e os podcasts devolveram a ele a alegria de viver, ele saiu desse buraco, ganhou forças, conseguiu uma grana, voltou pro Brasil, e quando ele escreveu esse e-mail, ele tava entrando num curso que ele sempre quis fazer, e tava, a esposa dele tava grávida do primeiro filho, e ele resolveu relatar como que o podcast salvou a vida dele, cara. Então, isso é muito legal. É um negócio que é maluco você pensar que você tem esse tipo de influência em totalmente sem querer, totalmente indiretamente na vida de alguém. Funde a cuca se você parar pra pensar. Isso é uma parada muito maluca. A gente recebe e-mails de galera que tem casos de depressão, né? Já, ao vivo mesmo as pessoas já falaram, porra, já. Tava na depressão fudido e saí da depressão graças ao Nerdcast e tal. Com pessoas que empreenderam depois de ouvir os Nerdcast. Isso é uma parada que a gente nem mira, né? Você não tá focando nisso, na real, quando você tá fazendo seu programa. Você tá se divertindo e que bom que isso diverte outras pessoas. No fundo é isso. Mas, porra, aí tem um efeito colateral que é tão positivo. Isso é foda, né, cara? Porque você não tava esperando que isso acontecesse e é muito gratificante que tenha acontecido, né? Com certeza. Teve uma vez que aqui perto do escritório uma moça veio falar comigo, oh, sou jovem nerd e tal, não sei o quê. Queria falar pra você uma coisa. Eu tenho um filho de 11 anos que é super fã de vocês, eu também sou fã, mas o que me deixa mais impressionado é que quando eu tinha a idade dele, todos os meus ídolos eram drogados, eram pessoas que de influência negativa. É que a mamãe tava errada negativa, também. A mamãe tava no caminho errado. E aí, e hoje eles têm vocês, que são super família, engraçados, divertidos, que se comunicam com o público de uma forma sadia, engraçada e tal. Então eu queria agradecer vocês, por meu filho ter vocês como ídolos e tal. Eu falei, olha, obrigado, é uma responsabilidade enorme, desculpa pelos palavrões. Não. Responsabilidade porra nenhuma. Não me venha com essa, cada um faz o que quer. Ah, eu sei. Se você é menor de idade, não me venha, eu não sou pai de quem tem filho grande, elefante. Não vou criar ninguém, meu irmão. Teu pai que é responsável, fala com teu pai. Eu nunca esqueci isso, que eu achei um elogio muito legal, entendeu? Ela falar isso. A gente já recebeu alguns, assim, tipo, de gente que mudou de carreira, né? Teve um braincast que a gente fez bastante sucesso, que era, chamava Sair de Agência e Agora, que a gente largou o emprego em uma agência de publicidade e foi atrás do que... Seu caso, né, inclusive? Isso, meu caso, E aí, várias vezes a gente recebeu, depois de um tempo, alguns e-mails de pessoas falando, pô, o programa me incentivou a sair do trabalho. Agora tô na merda. Porque eu não tava aguentando mais. É isso, então... Acabou o auxílio-desemprego. Então rola esse tipo de coisa, assim, né? Que é legal você ver a influência que você... ao mesmo tempo que é legal, mas também é assustador você ver a influência que tem o que você fala, né? Durante o programa. Isso é muito maluco, cara. A gente não tem, às vezes, noção da influência que a gente pode gerar. Exato. Compre nas nossas opiniões e tal. O caso que acontece muito com o Rapadura, como a gente fala de cinema e tem alguns filmes que são importantes. Filmes mudam as vidas das pessoas, né? Alguns filmes. Sim. E tem, por exemplo, um filme como A Felicidade Não Se Compra, que é um filme bem antigo, mas extremamente poderoso. Tu não me vem falar de Rei Leão. Não. Então, mas também muda a vida das pessoas. Ele é foda, clássico. Mas um programa como A Felicidade Não Se Compra, que o filme é conhecido como o filme mais poderoso da história do cinema, porque fala justamente sobre suicídio, né? De você reconhecer que você é importante aqui, né? E a gente, quando falou sobre esse filme, muitas pessoas mandaram e-mails falando assim, pô, eu tava muito mal e tudo mais, esse filme abriu minha cabeça. Vocês falando abriu um pouco minha cabeça, eu comecei a enxergar melhor e tudo. Mas tem uma história específica que é bem bacana, é triste, mas é bacana porque a gente recebeu um ano depois do acontecido, que foi um moleque que ele mandou um e-mail pra gente assim, olha, eu tava sábado de manhã na casa dos meus avós com os meus pais e o podcast tinha atrasado, era pra sair na sexta-feira e eu vi no Twitter o Jurandir falando, pô, vai sair o podcast pra galera de sábado de manhã, hein, fica ligado aí. E ele falou assim, mãe, eu posso ficar aqui na casa dos meus avós e tudo porque eu quero esperar o podcast sair, etc. Ele, não, a gente tem que sair, a gente vai viajar. Não, deixa eu ficar aqui esse fim de semana. Os pais dele deixaram ele ficar lá e eles viajaram. O pai, a mãe e o irmão. E eles sofreram um acidente e morreram os três. Caralho! E o moleque ficou em casa. Meu Deus! E assim, eu recebi esse e-mail um ano depois do acontecido. E ele dizendo assim, pô, da importância não só do podcast em si, mas a casualidade, entendeu? Dele ter ficado lá porque ele tava esperando o podcast, sabe? Então assim, a gente não sabe o quão longe a gente atinge, sabe? O cara tá escutando isso aqui, ele pode estar extremamente feliz ou pode estar extremamente triste. Mas cara, é uma coisa bacana, sabe? A comunicação é foda, né? Eu digo hoje, sem sombra de dúvida, que o podcast é minha vida, meu trabalho e meu sacerdócio, cara. Porque é através do podcast que eu ganho a minha vida, através do podcast que eu me comunico com as pessoas e através do podcast que eu consigo influenciar as pessoas. Eu tento levar alguma coisa de positivo. O riso, que é o que eu tento fazer, sabe? É uma forma mais pura de alegria que você pode tentar levar pra alguém, despretensiosamente, entendeu? E eu sou uma cria do podcast a essa altura da minha vida, porque olha que maluco é isso, agora pensando, né, cara? Primeiro podcast que eu ouvi, que me fez começar, foi o Nerdcast. E aí, depois de todo esse tempo, eu acabei me tornando podcaster, empresário, dono da minha própria carreira, empreendedor, saí da corrida do rato e a minha principal fonte de renda hoje é editar os Nerdcasts, cara. É louco isso. Mas não temos vínculo integratício, é bom dizer. Não! É contrato com pessoa jurídica? É impressionante esse negócio de influenciar, né? Inclusive tem um lançamento na Nerd História. Exato! Sabe o que é engraçado? Porque assim, pro ouvinte, o cara tá escutando esse programa e fala, putz, mas que merda. Porque ele já recebe o produto pronto pra ele ouvir aquela coisa linda, né? Exato, maravilhoso. Ele não sabe o processo todo. Juntar a galera pra gravar é complicado por causa dos horários e tudo mais, mas quando você junta e grava, é beleza. O problema é o processo que vem depois disso, que é o trabalho de edição. Por exemplo, o Alexandre e o Dave passaram madrugadas editando. Eu perdi uma vida nessa história. Engordei, né? Engordei, perdi uns 20 anos de vida aí nessa história. Porra, era pauleira. Você madrugar, dormir 5 horas da manhã. Não, e porque assim, nunca vem só o seu podcast, né? Então não tem só isso pra fazer. Isso. Tem que editar o podcast, tem que responder 1 milhão de e-mails, fazer tem proposta. Comercial, porra, e tudo mais. Tudo. Daí você vai empurrando o podcast, porque ele só precisa ir lá sexta-feira. E aí quando chega quinta-feira à noite, fudeu tudo. É. Porque você tem que botar ele sexta de manhã no ar, e aí é aquela noite bonita, onde a gente se cai no puff. A gente já teve puff no escritório, depois a gente teve rede, porque tinha que, às vezes não dava, cara, de dormir no teclado. Revezar, né? Porra, não, e tomando Red Bull, eu fico muito puto de nunca ter tido o Red Bull como anunciante, cara. Porque eu tomava quantidades absurdas. Gosto, né? E era azia, vinha azia junto, cara. Parece que eles botam uma azia dentro da lata, cara. Cara, tomava aquela merda, uma azia fodida. Nunca falei isso, agora eu tô falando porque vocês nunca anunciaram na gente. Aí você dorme 12 horas, né? Depois de tomar tanto Red Bull, e aí, te ataca, né? Não, e dorme, acorda de noite. Tá tudo errado, né, cara? Foda. É tudo errado. Cara, pensa, será que eu dormi 5 minutos? É, sabe? Caralho, cara. A pior coisa era quando você tava editando a porra do programa e começava a nascer o sol. Aí, caralho, não. Não, tá tudo errado. Daqui a pouco tinha que descer pra botar talão de estacionamento do carro. Sabe? Porque daqui a pouco ia passar o guarda e multar o carro. Caraca. Pô, era pauleira, cara. Essa época de editar podcast por muitos anos era pauleira, cara. O maior dilema como participante e editor é que, assim, o tema tá muito foda. A discussão tá muito foda. Mas você olha na gravação... Tem que cortar. Tá com 3 horas de duração de programa de gravação. Caralho, eu tenho que encerrar essa porra, senão não nunca vou conseguir editar isso. Mas tá muito foda, eu não queria parar. Mas, cara, eu vou falar, quando eu editava a gente aqui dividia, né? Eu editava as vozes, a conversa, dava ritmo e sentido, e o Jovem Nerd botava música, efeito, essas coisas tudo. Pô, mas a melhor parte é essa, cara. Mas dava emoção no programa. É a melhor parte, é mais fácil mesmo. É, mas se fuder, rapaz. Vai arranjar cultura de trilha sonora durante o ano. É tudo pra arranjar cultura. Agora é download. Não. É novo nome dele. Você só consegue isso com anos e anos. O cara não faz mais download, ele arranja cultura. Esse é o momento que eu devo me manter calado. O Torrent agora virou... Não, ué, pra você saber qual é a música. Vou usar o cartão cultura, vale cultura. Vou usar vale cultura no torrent agora. Aí o que eu tô falando é o seguinte, eu ficava orgulhoso quando eu fazia, que assim, tem uns assuntos que são muito malucos, e aí o papo começa no começo do programa e termina lá no final, e aí você tem que pegar e remodelar esses trechos, e às vezes tirar alguma parada muito absurda que alguém falou, e aí, cara, quando eu fazia isso e conseguia emendar o papo com perfeição, você não percebia que tinha uma emenda ali. Você se aplaude, né? É, eu ficava orgulhoso, cara. Cara, isso ficou realmente foda. É verdade. Isso ninguém vai perceber, né? Exato. Ninguém nunca vai saber, mas ficou foda. Isso acontece em todos os programas, praticamente. Isso é muito foda. Inclusive, está acontecendo nesse aqui, nesse momento, e você, ouvinte, não sabe que eu fiz isso nesse programa. Porque a gente está falando de edição antes de falar de captação. Cortamos no meio o assunto de captação. Mas agora já estamos falando depois, porque eu já remanejei. Você nem percebeu, olha aí. Improvisação, Jovem. Improvisação. Nerd Connection. Um Jovem Nerd. Uma coisa engraçada do Nerdcast, da parte de edição, era o seguinte. Há muito tempo atrás, o Azaghal, ele teve essa ideia de colocar risadas de pessoas que não estavam no programa. Chaves. Eu tive várias ideias. Pode falar, Jovem Nerd. Ué, sim, você que teve a ideia da vírgula sonora. Aí, vamos dar vamos dar. Vírgula sonora foi algo realmente bom, cara. Porque no início, mudou o ritmo do programa. No início, a gente começou, era um papo tão grande que eu, quando tava colocando a música, eu falei assim, eu acho que eu vou subir a música aqui pra dar uma pontuação no papo, e aí depois eu termino a música, começa a outra música como se fosse uma nova faixa, né? E aí a gente criou os blocos, que a gente chama de blocos, né? Onde você sobe a música no final do bloco e depois começa a outra e tal. E aí você divide assuntos em blocos pra não ficar só aquele papo, uh-huh. Você dá uma respirada. Só que é mesmo assim, às vezes esses blocos duram 15, 20 minutos e é papo pra caramba pra tu ficar ouvindo, né? E aí teve acho que foi no primeiro, foi no de Lost? Cara, foi um episódio que foi você fazia barulho de tiro. É, não, foi na esquete sobre séries policiais dos anos 80. E eu fiz um barulho assim. Que era aquele. Não, acho que você fazia. Tá, tá, tá, tá. Um negócio assim. Não, mas eu fazia um. Que era um barulho isso, antigo de. Era um efeito sonoro antigo de arma, né? De seriado e filmes. Don Johnson, na época, era um galã, pô, de prestígio. Tanto é que ele casou com a Melanie Griffith, que era uma das maiores gatas da. Tanto é que ele fez Harley Davidson e Marlboro Man, que é um clássico americano. Só de carreira. Anjos da Lei. E aí o Azaghal achou engraçado aquilo e resolveu colocar aquilo. Pra separar. O momento que o assunto ficava meio perdido. Mas sabe por quê? Porque nesse episódio, como a gente falava de várias séries, você colocou entre uma série e outra. Isso, exatamente. Que não daria pra fazer um programa com tantas subidas e descidas. É, exatamente. Eram muitas séries, né? Então, entre uma série e outra, você botava aquele som. E aí nasceu a vírgula sonora. Mas eu lembro que também teve o um negócio do Lost, que botava aquele barulho. Do também, Lost. Foi depois. E aí, quer dizer, foi numa experimentação, aprendendo e fazendo a parada, olha aí. É, experimentando, né, formatos. O maneiro da internet é isso. O Jurandir passou por isso também. Ele foi melhorando o programa dele com experimentações e vendo o feedback do público e tal. A nossa vírgula acaba sendo, por exemplo, inserções dos filmes, né? Os áudios dos filmes, dos né? Dos filmes, então... exato. Que você para um momento. É que nem tem muitos álbuns de filmes, né? O Pulp Fiction, lembra? Isso. Lembra do álbum do Pulp Fiction? Tem as músicas... E aí no meio tem umas ceninhas, né? Exatamente. Do filme em áudio, né? Pra você ouvir e tal. E aí o que acontece? Nesse negócio de manipular o som, criar essas coisas, veio essa ideia de colocar risadas. De pessoas que não estavam no programa. Isso é muito bom. Easter eggs, quase. É, né? Tipo um easter egg, né? E às vezes a gente usava pra preencher, entendeu? Porque às vezes, por exemplo, tem uma piada que é muito boa e tá muito engraçada e aí, que na hora ninguém riu. Ou riu pouco. Exato. E porra, essa piada tá muito engraçada. Aí a gente tinha que fazer um estímulo meio de sitcom, sabe? Que bota de risadas pra estimular todo mundo a rir, entendeu? Então a gente preenchia, às vezes, o Azaghal preenchia com algumas risadas e colocava umas risadas que não estavam no programa. No cast, né? Botava Blue Hand. A do Blue Hand era muito característica. É, exato, né? Mas com o tempo a gente foi parando de fazer isso. O Léo hoje não faz mais isso. Você faz isso, Léo? Não, só quando precisa... Só quando eu mando. Valoriza esse final aí, Léo. Valoriza a piada pra todo mundo rindo. Quando precisa preencher um espaço, o Dave aponta e fala, bota uma risada. risada a mais aqui. Então, mas é muito... Às vezes acontece de em algum momento que não, que a risada pode ter cortado na hora da captação e tal, de aproveitar a risada de algum momento do mesmo programa, da mesma pessoa, sim, pra manter volume, pra manter equalização e tudo mais, né? Mas raramente... hoje em dia é muito raro usar. Mas é bem raro. Só que o que acontece? Como a gente mostrou isso, essa porra, num vídeo que o Gaveta fez aqui, de making off e tal, do head office e tal, que a gente fez há muito tempo atrás, quando ele começou a editar pra gente, a gente mostrou na tela isso, a gente colocando as risadas. Tem gente que acredita que até hoje tudo é fake, não é? Por causa disso. A gente, que ninguém ri. Que ninguém ri. Que todas as piadas são fakes, inventadas, e que ninguém ri, que a gente... Sim, tudo... E eu reforço a lenda, dizendo que eu tenho um banco de risadas, que elas crescem a cada programa, eu tô alimentando a lenda não pode morrer. Mas o banco de risadas existe mesmo. Existe, claro. Tem lá, por exemplo, Blue Hands fraco, Blue Hands médio, Blue Hands forte. É, muito bom. É, existe. E aí tem risada de grupo. Tem risada do grupo, tem risada individual, tem risada de trio. Inclusive, o Blue Hands tá rindo agora, nesse momento. Inclusive, ninguém riu nessa hora. Inclusive, o Blue Hand tá rindo agora, nesse momento. Inclusive, ninguém riu nessa hora. Excelente. Porra, depois pode ser o final do programa, pode hein? Pode ser o final, Deixa eu salvar aqui. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.